vai começar a putaria. Uau. Eu vou te comer em pé. Uau. E aí, galera, estamos começando nosso primeiro encadernado dos Amishes. Só graphic novel de qualidade. Tem Amishes. Colombada certa. Colombada certa. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Eu. Colombada certa também. O Zwaist. Eu. Gariba. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Vai dar o cu pra mim, cara? Vai dar o cu pra mim, velho. Temos o Silvini. Com roupa de ginástica. Vamos fazer esse desenho, tá ligado? Ai, que merda. E hoje o nosso convidado especial aqui, o Daniel HDR. E eu ajudei eles a criar um monstro. Ei. Daniel HDR. E só pra lembrar aí, pessoal, é o primeiro episódio do Encadernado dos Amishes e ele já vai começar com promotion, hein? Vai ter promoçãozinha. Isso aí. Vini, explica pro pessoal o que é o Encadernado dos Amishes. Então, pessoal, o Encadernado dos Amishes é uma ideia magicamente mágica que a gente teve nas nossas conversas no Skype, no qual a gente vai criar uma HQ, né? Uma HQ fictícia, com um convidado especial, que no caso é o HDR. E aí a gente vai criar uma história, vai criar uma capa, vai decidir os artistas, vai decidir o enredo, como é que ela vai funcionar. Então espero que vocês gostem da ideia e dependendo de como for, a gente vai fazer mais vezes. Ou não, né? Tipo, o site é nosso, se a gente não quiser fazer mais, não é nosso também. Galera, vou contar um segredo para vocês. Todas as vezes o Daniel vai ser o convidado, não espalhem. Vocês não ouviram nada, tá? Eu não sei nada. Posso falar da promoção já? Não, deixa pro final, cara. Senão o pessoal vai ouvir só a gente falando. Ele vai agora, ouvir essa depois, parte. Depois não vai ouvir o resto. Tá apressado, você nasceu prematuro também, Vini, caralho. Vai, participa do podcast. Eu nasci, só falar que. Isso é retardado? Como a gente. Essa foi uma ideia que meio que surgiu lá no. Quando a gente fazia o Podmico ainda, cara. Foi o Podmico. 42. Tá aí no fosso, tá no fosso ali. Tá no fosso. Podmico do MRZ, que vai voltar, hein, galera, vai voltar. Vai voltar, o Bruno, hein. O Bruno e o Frango estão fazendo um complô pra voltar com o site. Então assim, galera, nesse podcast surgiu a famigerada balada de Kraven, a última balada de Kraven, né? Que o Zwaist criou. A gente tava falando da saga do Aranha e falou a última balada. Não veja por isso. Eu mesmo, caralho, não sabia disso. O Zwaist criou a última balada de Kraven, então a gente resolveu começar o Encadernado dos Amishes usando esse tema. Esse easter egg, né? É que o Daniel tocou esse negócio com tanto carinho, cara, que eu achei que tinha sido ele aqui. Não, cara, mas ficou engraçado. Não, porque o banner todo daquele episódio foi baseado nisso, né, cara? Sim, cara, tio Jailson de Octopus, cara. Eu nunca vou esquecer disso. Sim, eu tô olhando pro banner. Eu me lembro que na gravação eu ensinei o Evandro, tá falando, cara, tu larga a máscara de seleção, daí tu aperta Ctrl U no Photoshop, muda a cor da roupa do Jailson. Aí me lembro disso aí, cara. Deixa eu adicionar o Edson aqui na conversa, que ele chegou. Bêbado, provavelmente. Edson, tá por aí, Edson? Opa. Opa, nossa, então tá bebaço, tá bebaço. Não, cara, bebi pouco, vamos se fuder. Foram foram cinco latinhas. Nossa, foram cinco latinhas, uma merda. Ô, isso aí já faz estrago no Gariba, hein? O Vini já morre. O Vini já morre. Vai tomar no cu, sua geração saúde. Pode ir. Não, ó. Ontem foram 7 garrafas, eu voltei tranquilo pra casa, não se puder. É, voltei tranquilo pra casa, o problema é que eu não achei ela, mas eu voltei. Um polidense no poste lá e poder. Não dava pro meu pai, não dava. Então, galera, vamos começar logo isso aí. Yeah. Vamos começar então, galera, pelo escolhendo o roteirista, acho que é o... pra criar essa história fantástica da balada, cara, de Kraven. Algumas considerações, velho. A gente tem que pensar em alguém que escreva uns bagulho muito brisado, cara. Muito, porque... Então, eu particularmente, eu queria uma última balada do Kraven pra ser um treco violento, sem noção. Então, é óbvio que eu pensei no Garth Ennis, né, cara? Mas... Caralho, mas o que ia acontecer nessa balada, velho? Como assim? Ia ser definitivamente a última balada dele, cara. Porque depois dessa... Ou ele ia morrer, ou ele ia, sei lá, cansei dessa vida. Vai ter um Vex se batendo com um piroque de borracha até a morte. Então, cara, imagina... Saints Row, cara. Saints Row, dependendo. A gente não pode esquecer o seguinte, cara. A gente não pode esquecer que o Grant Morrison tinha a série dele, Os Invisíveis, que ele fazia o personagem que era o alter ego dele, tendo um caso com um travesti, cara. Caralho, velho. Então, o Morrison tem muitos pontos, cara. Muitos pontos. Eu acho que o Grant Morrison seria, se for lisérgico a parada, né? Certamente é Grant Morrison. Agora, se for na porradaria, né? Tipo, batata com gilete, cara, aí é garfinho, ó. Interessante, né? Deixa eu dar meu... Bom, fala, Vini, fala teu ponto de vista. Fala teu ponto de vista aí. Não, foi mal, mas alguém tinha falado do Kate Griffin, era. Eu falei, esse eu ia falar. Porque eu imaginava com uma coisa mais cômica, assim, essa história, tá ligado? Então eu sempre imaginei assim o Kate Griffin, né, fazendo, escrevendo. Mas será que não rola uma parceria, cara? Nossa, é porque, cara, fala assim. Ia ser um estilo bem distônico, cara. Tipo Kate Griffin e, sei lá, o Grant Morrison. Nossa! Bem estranho, né, cara? Geralmente, assim, caras como o Kate Griffin, eles trabalham com sujeitos que desenvolvem o roteiro visualmente, assim, ou seja, eles fazem o layout. O próprio Giffen, mesmo quando ele se coloca para escrever alguma coisa para alguém, ele esboça as páginas. Então, Teria que ser um roteirista que só pensaria nos diálogos, tá ligado? Daí a história seria bolada, digamos, visualmente pelo Kate Giffen, se for ele, né? E alguém para bolar as falas em cima, sabe? Fazer o famoso Marvel Way. Botar um diálogo mais tarantinesco, assim. Agora, assim, ó, se a balada só tiver a ursão complexada, daí tem que botar o Michael Bendis, porque eles falam pra caralho. porra, cara. Sabe quem que eu li um bagulho dele ultimamente e eu curti, cara? O cara que tava escrevendo Hawkeye, meu. Como é que é o nome do cara que tá escrevendo Hawkeye? É o herói da diversidade, a gente não pode esquecer isso. Não, exatamente. Como é que era o nome do cara que tá escrevendo Hawkeye agora? As últimas que saíram dele. Google, qual é o nome do cara que tá escrevendo Hawkeye? Deixa eu abrir. Vai pro nosso site. Acho que é o Matt Fraction, acho que tá escrevendo. Isso. É isso. Fraction. Cara, o Fraction tá mandando bem, cara. Tá mandando bem. Herói mais do povão, assim. E acho que ele ia mandar bem na última balada do Kraven também, cara. De repente ele poderia fazer os diálogos do... Mano, ó, desculpa, eu botei Google, qual o cara que estava escrevendo o Herói da Diversidade? primeiro link que me aparece é caralho no Wikipedia. Olha, tá perto então, né? Eu juro pra vocês, velho. Ô, segui, dá um print screen aí, velho. Já era. Se for escrever sua viadagem, bota o Dandidinho, né, cara? Que tem know-how. Caralho. Caralho. O seguinte, tem algum... Eu ia de Morrison, cara. Eu acho que o Morrison é o cara mais brisa que dava pra escrever um bagulho desse. Não tem aquela foto lá que ele tá de cueca? Tem. Assim, cara, enorme na barriga dele ali, velho. Cara, se for pela lisergia, então eu voto no Morrison também, voto, cara. Voto no Morrison, cara. Se for lisergia e qualidade, já que é pra ser um puta puteiro do caralho, vamos raciocinar. Ó, pensem assim, layout do Kate Giffen, diálogo do Michael Bendis, plot do Morrison e sequências de luta do Garfino. Cara, isso ia ter potencial. O problema é que os caras queriam pagar isso, queriam falir, né, meu? A gente é rico, pelo menos ganha muito dinheiro. A gente é rico, cara. A gente banca. Não pode esquecer que agora essa é uma história que vai ter o selo de qualidade Disney. Não, mas é o selo de qualidade Disney de easter egg. Pode chamar o Don Robert também. O selo de qualidade Disney. Pô, cara, eu tava bebendo aqui. O Daniel manja quem é. Cara. Isso é isso. O Don Robert, tá louco. O desenho do Tio Patinhas, cara. Ah, tá. Que merda, gente. Mas só uma pergunta. Eu continuo votando no Pete Giffen, cara. Só pergunta. Liga a Justiça. O selo, o selo de qualidade Disney é de easter egg de piroca em qualquer página, em todos os filmes. Exatamente, cara. Nossa. Só se a gente, o nosso target assim for criança, cara. Aí sim vai dar. Aí vai dar certo. Eu acho que o nosso target deveria ser um público mais, tipo assim, mostrar que o Craven é um vilão do povo, tá ligado? O vilão da diversidade. Exatamente. É. Então, como é que o HDR falou? Vamos só oficializar, então. Tá. Layouts do Kate Giffen. Layout do Kate Giffen. Diálogo do Bendis. O enredo bolado pelo Morris. Essa galera. As sequências de luta boladas pelo Garth Ennis. Os caras tudo uns bêbados drogados do caralho. Fazendo piada, falando pra caralho. Nossa, eu tô adorando isso. Cara, eles tudo num. Eles vão estar num bar juntando suas ideias. Não, numa balada. Uma mesinha, imagina uma mesinha com os quatro, assim. Porque divas não vão em bar, mas elas vão em balada. Então olha aí, cara. Chegamos a um consenso bem rápido até. Achei que ia ter mais morte. A gente foi na qualidade, cara. Na qualidade é esses aí mesmo. A minha sugestão inicial, se fosse pra ser uma bosta, ia ser o Dan Jurgens, cara. Mas... Esse aí com o Kate Giffen são carne e osso, hein? Em matéria de trabalhar junto, eles trabalham muito junto. Né? Ah, é verdade. A gente vai definir plot esse bagulho agora ou vai falar primeiro os técnicos e depois a gente vai? Claro, velho. Vamos definir desenhista, né, cara? Equipe técnica. Depois do desenhista a gente define o plot, né? Ai, gente, eu gosto muito assim, ó, mas eu gosto muito mesmo do John, mas eu tô com vergonha de falar. Vai, Vini, a gente não tem todo dia. Vai, Vini, a gente não. Não vai editar isso. Fala logo. Eu não lembro o nome do filho da puta agora. Ah, está aproveitando o tempo pra pesquisar no Google. Muito sagaz. Mas eu só muito... tô vendo essa zoeira aí. Mas posso falar então? Se posso falar, fala, sim, por favor. Cara, baseando na ideia do Kate Giffen, cara, Kevin Maguire, velho. É, eu pensei nele. A cara que ele desenha, velho. É. Quem leu Liga Cômica sabe que as caras de filho da puta que ele desenha é. As expressões são muito boas mesmo, cara. As expressões são. Eu tenho uma sugestão completando essa aí do Kevin Maguire, que foi muito boa, cara. Foi muito, sabe, bem lembrado. Mas a gente tem que pensar que alguém pode passar nanquim também no trabalho do Kevin Maguire, né? Então eu acho que dá para chamar um cara que... O cara é polivalente, o cara é tanto desenhista quanto arte finalista. E o cara, ele é simpatizante, ele é militante do movimento gay, cara. Que é o Phil Jimenez, que já desenhou o Aranha. Olha aí. Na fase do Dan Slott. Eu achei que você ia falar que é o Daniel HDR, mas aí eu acho melhor assim. Eu nunca desenhei o Aranha, cara, nem. Peraí, gente. Tá gravado. Eu tô aqui em questão. Tá gravado, hein? Eu nunca desenhei o Aranha, cara. Mentira, Daniel, eu tô aqui em minhas mãos, uma arte tua, autografada, que é um Homem-Aranha, tá escrito aqui. Al Servini, abraço e obrigado, cara. Tem um Homem-Aranha desenhado aqui. Tenho, Lopes, aqui. Tá mentindo. Tá aqui na minha revista, parede. Porra, na revista. Aqui na minha parede também, o mesmo posto. Tá. Olha só. Tá, então Kevin Maguire com a final do Phil Jimenez. Olha aí, ó. Tá bom já, cara. Tá bom. Não, mas ninguém tem mais ideias aí, mano? Deve ter mais ideia, hein? Uhum. Ah, eu até já esqueci. Eu ia falar daquele filho da puta que desenhou o Wolverine, mas eu ia pela zoeira, porque desenha muito mal. Quem que foi aquele cara que fez aquela arte do Kraven, que ele tá muito viado naquela calça de oncinha? Humberto Ramos. Daniel HDR. Não, é uma arte bonita, não. Ah, é bonita, deve ser o Life, então. Que edição você tá falando? Cara, era uma capa, assim, sabe? Era aqueles anúncios que a Marvel faz, saca? Mas é coisa recente ou coisa da época do Brand New Day? Eu acho que é na época do Brand New Day. Cara. Então é o Phil Jimenez, cara. É o Phil Jimenez? Aqui, arte, vou passar pra vocês. Aqui. Cara, sabe o que eu tinha pensado a princípio, cara? O Bill Sienkiewicz. Nossa! Porra! Não é essa aqui, eu tô ocupando. Aqui, ó, mandei aí, ó. Ah, mandou a mesma que eu, então. Cara, não sei porque eu queria sugerir o Kitele. É a mesma. Porque não, ele desenha aqui... uns... Esse mesmo. Oi? Não, esse não é o Phil Jimenez, não, cara. Mas ele ficou bem gay. Tem uma assinatura aí, ó. Tem uma assinatura na direita. Esse cara ele tá olhando pra mim e perguntando do You Believe in Life After Love, sabe? ele tá usando a expressão vou te estuprar, Edson. Você devia alterar sua foto do Skype. O Segui deu uma sugestão aí agora também, né, Segui? O Kitele, porque ele desenha... Estuprei? Nossa, não me estuprou não, cara. O Frank Kitele, cara. Foi consensual. É, o Kitele, cara, ele desenha homens com perna peluda, cara. Isso é muito constrangedor. Pô, também é uma... Vai fazer um duete da hora, cara. Sim, o encadernado da Savate que saiu com o desenho dele, o professor Xavier tá com muita cara de bicha vingativa. É esse tipo de cara, caralho, que a gente procura. Para... É esse, olha então, só, esse olha é só. Vamos achar a conexão aqui, pera aí. O Kevin Maguire já trabalhou com o Kiki. E no caso, o Grant Morrison já trabalhou com o Frank Whiteley. Como o plot vai ser do Morrison, e ele costuma mandar na história, então acho que ele vai botar o Quietly. Então vai ter menos problema. Só que o Quietly atrasa muito, hein, cara? Se a gente publicar esse negócio e atrasar, fudeu, hein? Mas de repente a gente pode pensar em duas partes. A gente pode fazer uma revista. Quer dizer, a gente não, eles. Vamos fazer uma revista que conta a balada em si e uma parte que dá o flashback do pessoal que foi pra balada, contando uma história de fundo e alguém dos dois pode desenhar esse flashback. Ah, bem interessante. Assim não atrasa a edição, é verdade. Exato. Sim, tá legal. Tipo o caminho tipo, que o Craven fez de bicicleta até chegar na bike. Na balada. Cara, olha esse bulbirurso, cara, do Kitter. Bulbirurso. Não, é isso aqui, velho. Olha só, velho. Olha essa cara de. Nossa, é esse. É ele. É, cara, fechou. Essa cara de. Eu vou enfiar esse meu dedo aqui com o rabo. Minhas três garras te estupraram. Cara, a gente podia dividir a história em duas partes, então. A primeira parte é, tipo, o pós-balada, que é tudo as merdas que aconteceram. E a segunda parte seria tipo um flashback das merdas acontecendo, isso? É, acho que é uma boa, cara. Em tempo real. Não, tempo real não, em recordatório, então, né? Isso. Oh, boa. Tá massa. Tipo, a história do... Ainda porra. A gente explica pro pessoal que beber vodka é legal e que você vai ter flashes do seu passado. Que é muito legal. Isso. Tipo o cara secreto do Bendis com o Deloitte, cara. Que é mais ou menos assim. Quem vai fazer a principal, então, e quem vai fazer o recordatório? O Kevin Maguire é o principal. O Kito ele atrasa pra caralho, pô. Tem que ser menos página. Pera, o Tain, então, os Tains vão ser o Kito e ele vai falar o. Virou Mega Saga agora. Não, caralho. Vai ter Tain, cara. É dentro da mesma edição. Dentro da mesma edição, cara. Vai ser uma intercalação. A gente tinha que fazer uma HQ de filler. Tinha que fazer, tipo, pelo menos umas 4 edições, cara. Porque esse bagulho vai ser muito gigante. Não, mas é um encadernado, caralho. É um encadernado, é um 4... Ô, Segui, você já perdeu já o mensal, Segui? Ou a minissérie 24 edições. Agora é o encadernado, que sai um ano depois da... O nego já gastou todo o dinheiro dele na mensal, ele gasta de novo comprando encadernado. Então seria Kevin Maguire com arte do Phil Jimenez, né? Isso? Daniel falou. E Frank Kitley. Fazendo a recordatória. Beleza, cara. Aí sim. Eu quero saber só como é que vai ser essa porra dessa história, cara. Eu já tô vendo que vai ser. Eu quero vai saber. Ser, quem como é que diria, manda como diria um amigo meu. Que vai ser tipo nessa... Game of Thrones. Vai ser suor, sangue e porra. Mas, ó, cara. Tá, vamos então pro. Vamos pro plot da história, então. Cara, o que que eu. Que eu vou, deixa eu dar o que eu imaginei primeiro, né? Eu tinha pensado, cara, já que é a última balada de Kraven, eu imaginei assim, colocando cronologicamente nas histórias do Aranha, ele ter feito essa balada antes da última balada de Kraven, sabe? Tipo, ele resolveu fazer uma despedida com os parça dele, tá? antes de executar o plano tá, dele. Mas de então a gente tem que situar essa história, então. Essa história aqui é... não é na cronologia atual, então, ela tá se passando na época do uniforme negro, é isso? Isso, isso. É, foi uma ideia que eu pensei. É um retcon, então, retconado. Essa foi a minha ideia, vocês podem falar, vocês, a gente pode ver o que que... Ou pode ser num universo Marvel do Super Amish também, né, cara? Pode ser no mesmo universo do Marvel, que o Wolverine vai na boate com o Hércules. Ah, boa, melhor. Porque o Wolverine tem que ir, cara, porque ele é o melhor no que faz, né, cara? Ele faz gostoso. Seja lá o que for. Deixa lá, cara, os tá entrando muito no clima, cara. Tô começando a achar que ele tá levando isso pro lado pessoal demais. O que é bom, Zoist, tá bom? Eu concordo. A gente deseja toda a felicidade pra você. Ixi, mano. Olha a foto que eu mandei. Caralho, velho. Nossa. Isso devia ser banner. Nossa. Ele tá aparecendo. Ele parece que tá usando aquela camisa do cafetão, só que sem a camisa. Olha o peito dele, cara. Ele tem aquele cabelo encaracoladinho, cara. Caraca. É, cara, aquele cabelo encaracoladinho que faz bolinha de pelo, né? É muito estranho. Cara, e o cara pegou uma calça da mãe dele, cara. A mãe dele guardando desde os anos 70, cara. É, porra. É a mãe dele ouvia Poison com essa calça aí, cara. Caraca. Acho que esse cara foi concebido com essa calça aí, cara. Provavelmente. Não, isso não são pintas de leopardo, são pequenos caralhinhos, velho. Né? Mas então, galera, continuando o plot aí. Então vai se passar na mesma dimensão em que o Wolverine namora o Hércules, é isso? Cara, ele tem um cinto de cone de papel higiênico, velho. Como não achar surpreendente? Olha isso! Caralho, fecha essa imagem assim. Não dá, estou hipnotizado. Cara, a calça de onça pintada é tão ridícula que você esquece do tracelete de zebra, né? É, cara. Combinando com o cinto de zebra. Combinando. Ei, caralho. Cada vez tá melhor, né? Vini, adivinha o que é que ele tem ali na barba, ali na cara? Posso te dar uma alternativa, uma chance só. E não é barbicha. Chama-se outra coisa. Bigode de cavanhaque. Sou bicha. Cavanhaque! Acertou, Vini. Acertou. Parabéns, Vini. Isso é um cavanhaque. Aprendeu? Isso é um cavanhaque. Ele tem um bigode e um cavanhaque. Aprendeu agora. Ele tem um bigode e um cavanhaque. Então, isso é um cavanhaque. Eu acho que assim, ó, já que ele tá usando essa roupa aí, a gente podia definir mais ou menos o visual dele também, né? Última balada, se vai ser a última balada, tem que ser inesquecível. Eles vão usar uma calça dessas aí, né, cara? Acho que eles vão usar uma tanga. Tem a versão do Kraven de tanga. Então, antes do plot, a gente pode definir os personagens que vão estar e os uniformes, e depois a gente pensa no plot. Então, aproveita. Para só um pouquinho. Antes de continuar, olhem essa última foto que eu mandei. Eu tô vendo. Nossa, cara. Olha a pose do Kraven do Duende Macabro. Sim. Não, cara. É tipo, cara. Ele virou e falou: mãe, quero ser uma princesa guerreira. Aí saiu. Olha esse cavanhaque feito com caneta piloto, cara. Olha. Caralho, cara, que errado, velho. Não, é muito errado, cara. É real, eu acho que ele é real, cara. Mas isso não é questão. Com o calcanharzinho levantado assim também tá. Sim, cara, você esquece até do Duende Verde, cara, Vida Louca, véio, skate. Na moral, é verdade. E provavelmente ele calça tipo 36, mas compra uma bota 45 só pra parecer másculo, tá ligado? Não, cara. Esse aqui é ainda mais tenebroso, velho. Não, mas o tenebroso é aquele gordinho ali na direita, de listrado, com a cara toda branca. Aquilo ali é assustador. Nossa senhora, cara. Caraca, velho, olha isso, velho. O cara é o Raditz, velho. O cara tem o bigodão do Olívio Dutra, velho. É o bigode do Olívio Dutra. Meu Deus. Caralho. Mas caralho. É igual o bordelo, cara. Isso é igual o bordelo. Mas só que se o Kraven existisse de verdade, ele seria mais isso do que aquela outra foto que é mais assustadora, assim, pô. Ah, depende. Caraca. Da nossa história, seria mais pra aquela outra ali, né, cara? É verdade. Faz tá, mas sentido. Agora que a gente tá com bastante munição... Não, por que o Victor agora... mandou isso, cara? Exatamente. A tanga do Kraven disse assim, cara, por que não? Esse bigodão tava pensando aqui que o Belchior tava fazendo. Quando nossa, se fuder, cara, o que é isso, velho? Não, a sanga do Kirby tem que ser assim, tem que ser mais. Cara, o cara pegou a bexiguinha, enfiou o pau dentro e puxou ela pra trás, cara. O cara pegou um balão, velho. O cara pegou um balão, botou dentro e puxou pro lado, cara. Deus do céu. Porra, isso ainda vai. Fisicamente falando, como que isso para desse jeito? Era pra ser legal. Deve ter um pino enfiado no rabo. Tá passando bem, tá passando por baixo do outro lado no rabo. É, eu vou mandar aqui uma foto que tenha mais. Não vai mandar por nenhuma. Não. Tá desvirtuando o personagem, cara. Tá desvirtuando o personagem. Não, é só mudar a cor, né? Em vez de ser azul, você cor de leopardo. Daí fica certinho, né? A última balada. Cor de leopardo. A paleta Pantone tu tem verde, amarelo, azul e leopardo. Eu não vou abrir essa imagem. Cara, aqui na minha cidade tinha um grupo de strippers que o nome era Os Leopardos, cara. Meu Deus. Sabe, tá relacionado, hein? Eles vão tocar na balada de creme, então eles vão dançar na balada de creme. Tá, vamos lá, continuando aqui. Vamos definir o que é os personagens agora? Sim, é, né? Tá. Quem estará na balada de creme? Cara, Wolverine e Hércules, certo? Uhum. Mas eu acho que o Wolverine e o Hércules vão ser meio que aquela galera de fundo, tá ligado? Isso podia ser segurança da balada, né? Porque eles já foram tanto que agora eles são contratados pra deixar a balada com a top de qualidade deles. Nossa! Segura. Que é isso, gente? Tem que ter o Fortão também dos X-Men. O Blob? Podia ter o Blob. O Fortão besuntado em óleo de bebê. Sabe? Nossa, que errado, cara. Por que que mandou isso, Vespa? São os personagens mais... Que iriam numa balada de creme mesmo. O Tony Pinga iria, com certeza. O Tony Pinga iria, com certeza. Embora ele não soubesse por que está ali. Ele saberia. Bebe muito, né, cara? Ele caiu lá. No... Ficou de bêbado, né, cara? É. A balada de creme é o ralo dos rolês, cara. Ele iria cair lá. O ralo dos rolês. Mas eu quero começar assim, cara, pelos amigos que o Kraven convidaria, tá ligado? Ele não anda com a galera do sexteto. Ele ia levar o sexteto. Ah. O sexteto. O camaleão ia certo, o camaleão é putinho do Kraven. Não, e ele também não, pode né? ficar da forma que ele quiser, né, cara? O Jaiuzaço... Logo, ele é um transformista, ele não é um camaleão. O camaleão, ele é irmão do Kraven, né, cara? É irmão do Kraven. Ó, sendo que a balada é do Kraven, tem que ter... O Jailson Octopus. Animais. Jailson Octopus. Animais. Jailson Octopus iria, cara. Tá, tem que ter o quê? O Rino, então? O Rino, exatamente. E tem o personagem lá do Tom Cavalcante, do Zorra Total, que eu esqueci o nome agora. O Chacal. O Canguru. O Navalha, cara. O Navalha. Outro cara que podia estar lá. O Ashinch Metranca também. O visual dele, cara, outro cara que podia estar lá com o visual dele é bem de acordo com isso, é o tal do Tarântula. Você se lembra aquele vilão? Eu lembro, cara. Não, eu tô procurando no Google. Aparentemente, só por tarântulas eu acho animais. Eu preciso colocar tarântulas HQ. O Drax também. Não, tarântula Marvel. Peraí que eu vou conseguir achar. Coloca tarântula e Spider-Man. Nossa. É, velho. Eu já achei. Cara. O cara tem um sapato com salto na ponta, velho. Sim. Ele tem bico na ponta da bota, cara. Velho, o tarântula ele ia só pra fazer a performance na pista de gelo, cara. Ia patinar na pista. Ele tem um cavanhaquezinho estilo mexicano, sei lá, Zorro. Latin Lover. Olha isso. Latin Lover. Bigodinho Latin Lover, cara. E cavanhaque por cavanhaque, então chama o Batroc logo. Então... Ah, de herói seria, obviamente, o Shatterstar lá e o... Estrela Polar. O Richter lá. E outra, vocês têm... Não, vocês têm que citar esses personagens mesmo que eles não tenham porra nenhuma a ver com a história, porque vocês têm que botar nas tags pra trazer visitação, porque o media kit de vocês, já que vocês se venderam, né? Tem que ficar gordo de acesso, entendeu? Daniel, isso não é tudo. A gente vai ter um post que vamos ter 93 mil acessos, né, Vitor? Nunca esqueci disso. O Gariba tá escrevendo um post aí que vai trazer muitos haters pro site. Post polêmico que com 93 mil xingamentos ao dia a gente vai ter. Olha aí, cara. É muito marketing. Qual é aquele Hulk aquele dos Jovens Vingadores que ele é gay também? Ah, é verdade. O Hulk. O irmão dele que é o Wiccano. Não é o irmão, é o namorado, cara. É o namorado dele. Incesto? Nossa, sei lá. Incesto e gay, é isso. Não, eles são namorados, não são parentes. Não esquece o Estrela Polar, hein, velho. O Estrela Polar também. Velho, e na moral, a Jubileu, ela vai ter que participar só pra fazer os fogos no final da comemoração, do bolo, sei lá, do parabéns. Bolo. Ah, cara, e já que a gente tá enchendo de personagem de bosta, né, cara, a gente podia colocar um bom, que é o Lanterna Verde. Foda-se os copyrights. Caso este. E cadê o personagem bom? Se tu quer apelar, põe logo o Homem Florônico da DC. Ele tem aquele outro também? Tem aquele outro que fazia parte daquela equipe lá do Milênio, que era aquele mistério. O Estranho. Esse aí tinha toda a pinta, hein? Tinha um jovem titã que era gay também, né? Que ele se vestia todo em roxo. Não, cara, o estranho não pode ser, não, cara. O estranho é soro positivo e vai dar merda. Ih, cara. Mas a gente também tem que pensar, porque sempre tem aqueles caras que são hétero que vai por engano ou porque foi acompanhar um amigo gay na balada. Tá caíram na balada. Caíram no outro. Tipo Stifler, tá ligado? Tem que sempre ser um cara meio assim. É, Tony Pinga, né, cara? Tony Pinga. O comparativo do cara Stifler, né? É o cara sinônimo do Incustino. Cara, tinha que ter tipo o Tony Pinga. Tony Pinga e o Matt Murdock, né, cara? Porque não os seus olhos não. Não, ele ia sentir o cheiro de putaria, cara, no ar. Ele não ia entrar. Só que, ele não ia entrar, ele ia sentir. Mas, mano, eu acho que tinha que ter o Tony Pinga e o Tony Pinga ia arrastar o Thor e o Steve Rogers e o Capitas com ele, tá ligado? Falar, vai ter um rolê muito louco, vamos lá. Nossa! Imagina o Capitão no lugar desse. Imagina o Capitão América. Eu acho que tinha que ter o Thor e o Capitão, cara. Na moral. Ah, o Capitão América podia falar assim: na época que eu peguei e invadi a Normandia com o pessoal da Marinha. A gente fez um baile semelhante. Tem um monte de marinheiros aqui. Olha só. Porque assim, ó, no meio do. Seria uma festa de vilões. Mas no meio do negócio aparecem os heróis lá e começa a treta, tá ligado? Não, a treta é uma briga de dança. Isso... Eles começam a brigar na dança, na pista de dança. Caraca, velho. Por isso que eu acho que tipo, não tinha que ter o Thor, porque o Thor ia arrebentar o bar inteiro, cara. Não. Podia ter o Capitão América, o Tony Pinga e no meio do duelo de dança. E o Reed Richards. Como é que é o nome do treinador, o Taskmaster ali? Ele ia mandar ver na. Duelo de dança, cara. Mano, cara, e tem aquele cara que todo mundo fala, pô, esse cara é mó viado, né, cara? Que é o Gambit, né, cara? Caberia ver ele. Pô, bonitão, luta com pauzão na mão. Eu gosto do Gambit. E o Anjo, põe o Anjo também. Eu acho que o Capitão devia estar, porque a gente podia fazer um flashback numa das histórias com o baile da época dele e isso ia ficar bom, com a safadeza da saga. Boa, boa. Nossa, que mas isso? A gente já pelo menos definiu a ordem dos acontecimentos, né? Boa, boa. É a festa dos vilões. Alguém anotou todos os personagens que a gente falou antes? Desculpa. Eu tô anotando, eu tenho vários aqui anotados. Já é alguma coisa. Tá, a nossa narrativa. Então, temos que pensar o seguinte: a nossa narrativa vai começar como? Eu acho que. Vai começar com o Kraven acordando. É, a gente definiu que a história ia ter duas Capitão partes. Capitão acordando e a bunda dele doendo. É, ia ter a primeira parte, que é tipo pós-pé. Essa, depois de toda a merda ter acontecido, meio que uma parada meio. Se beber não case, tá ligado? Só que gay. É, tipo, o Kraven, o Capitão. O Kraven, o Capitão e o Homem-Areia acordando no mesmo apartamento. Boa. Um vilão junto, sem massa, cara. Ô Vini, meio se beber não der a bunda? Não. Exatamente. Eu acho que ele devia acordar no mesmo apartamento e o tom da HQ no começo tem que ser todo sério. Tipo, hoje vai ser o nosso encontro, aquele encontro pra dominar o mundo e tal. E depois de dois quadros você percebe que o encontro é pra fazer uma balada. Tem que pensar assim, ó. Não, cara, tem que ser tipo o Kraven acordando numa cama e ele olha pro lado e tá o Tony Pinga. Aí fica aquele momento de tensão, assim. Daí abre a porta, o Capitão América dizendo assim: Tony, tem o Rino no banheiro. Tipo, um negócio assim, tá ligado? Daí começa o bagulho. Oh, Tony, quem é que cagou e tomou ponche no meu escudo? Caralho. Gente, mas é o seguinte, o nome não é A Última Balada de Kraven, tem que ter um motivo pra ser A Última Balada, sabe? Sim, é por isso. Porque é a balada que ele vai fazer antes de executar o plano contra o Aranha. Isso, foi por isso que eu dei É porque depois dessa tu balada... Tu leu A Última Caçada de Kraven? Sim, sim. Tem aqui. Ele sabe que ele se mata, né? Sim, sim, o tirambaço. Ele decidiu fazer o último bota fora antes de... Exato. Ele quer dar uma peça inesquecível pros amigos vilões dele. Os amigos. Tinha que ser tipo o sexteto sinistro acordando no apartamento do Tony Stark. E daí, tipo, o Tony Stark fica dormindo, eles acordam e começam a descobrir tudo as merdas que deu. Tipo, ó, aparece o escudo do Capitão América todo cagado, né? Aquela coisa toda. Deve ter sido algo dourada, tipo assim. A turminha podia ser o Kraven, o Mistério. O escorpião e o Homem-Areia, cara. Só quatro ali pra dar uma diminuída. Eles vão atrás do Rino, sei lá, meu. Uma coisa cara, assim. Podia ter uma hora dessa aí que eles estão acordando, que o Homem-Areia pegou e deitou no chão e ele meio que se transformou em areia. Aí uma das panteras lá que o Kraven tem pegou e fez xixi nele, cara. Acabou, saca? Tipo caixa de areia. Tá, e aí quando ele volta ao normal, tem tipo toletado. Tem um cocô, é tão toletão colado na cara dele. Na testa dele. É uma tigresa, cara. A tigresa tem que pegar ele. Tigresa, cara. Então o Kraven acorda dormindo com o Tony Pinga e eles estão na torre Stark lá, né? Um negócio assim. Não, nós temos que situar a história nessa época. É, estão na mansão dos Vingadores, então. Os Vingadores. Ou eles estavam no Hotel Fuller. E não vem me dizer assim, foda-se a cronologia, porque num podcast que você falava de cronologia cagada, tu era o maior advogado de regra, né? Do Alzheimer da morte. Tá bom, eu deixo assim, então. Aí eles começam a lembrar e lembram do Capitão e do Tony Pinga bebaços, permitindo acesso pra eles na porra da mansão. Não, galera, vamos lá em casa, que lá em casa não tem problema e tal, porque eu sou dono dos prédios da vizinhança, não vai ter problema nenhum. Ele falou, o Jardim faz o café da manhã pra nós. Eu sou goi. Faz uma sopa pra nós. Eu sou goi. Lá em casa a gente apoia isso. Tem suco de laranja, vamos. Tá, mas então, eles vão recordar o que aconteceu, então começa com o Kraven convidando o pessoal e tal pra fazer no Ostra Azul, né? Ah, acontece assim, o Kraven pega o celular dele, ele liga pra cinco pessoas. Não liga não, ele chama no WhatsApp, porque hoje em dia não liga mais, tá ligado? E a galera do CC parou, não existe, cara. Rapaz. Ah, é, Tinder, nossa, chama no Tinder. É verdade. Ah, mas nessa época aí ele era... Ele é no chat wall, então, nessa época. Caralho. Ele ligava pro Segui. Tantofaz.net. Nossa. Anunciava no chat. Alguém lembra do chat? Ele é o cara da... Peraí, fala aí. Chatline, pode crer. Chatline. Ele é o cara da selva, gente. Ele usa bomba rola correio. Então tá, ele manda o convite pros amigos dele, pros amichos. Ah, mas ele não convida muita gente, ele chama. Ele não era pro CST Sinistro, certo? Ah, cara, mas aí que tá, ele vai pra um bar lá que é um bar onde se junta os vilão tudo, tá ligado? Uma boate GLS onde vai os vilão. Isso, e no convite está explicitamente escrito: permitido acompanhantes. Então eles resolvem trazer os amigos Ludo Bang, tá ligado? Escrito tá KY, né, cara? Não é, deve ter um negócio na entrada. Tem um negócio na entrada que é tipo aquele pra passar álcool. Um gel. É, tu fala isso, né? Mas o cara que vai ficar sozinho é o pobre coitado do Homem-Areia, né, cara? Não, cara. De nada, ele tá com um coletão na cara. As pessoas. É o Homem de Pé, pega a manopla dele. Pô, mesmo, por que minha manopla tá cheia de KY? As pessoas têm umas taras estranhas, cara. De repente a areia é um desejo delas. Vai saber. Quer sentir a fricção? Pô, cara, pode... Quer sentir a adrenalina, não né? Não pode esquecer. Não pode esquecer do Venom, né, cara? Com aquela língua de 3,5 metros dele. Ah, e aí? Tá. Mas... a galera chega na baladinha lá. Quem é que ele convida pra balada? Então? Não depende quem é que ele convida pra balada. Tá bom, os vilões aí daquela lista que a gente fez, quem são? Mistério, Escorpião, Homem-Areia, Camaleão, óbvio, né? O putinho dele. Uhum. Temos o Rino também. Tá. Jair Sass. Exato, isso é importante. Aí temos mais vilões, temos aqui. Temos o Navalha, Canguru, Gibão. Dá pra convidar o Morsa também, não? O Morsa é uma coisa mais de LS. É, mas aí a Coelha Branca, né, cara? É, a Coelha Branca. Ah, e a Coelha Branca. Temos 10 aí, já. Aí nós temos 10. O Tarântula, Batroc. 11, 12. Venom. 13. Acho que de vilão era esse. Homem Sapo, cara. Homem Sapo também, que é animal. Se rolar uns fish funk, rola até o Metaloid, cara. Caralho, velho. Não, se é pra ser fish funk, chama logo o Super Screw, velho. Eles vão ficar loucos. E olhando tudo, o Vigia. Não, aí agora a gente. Moedo, cara. A gente entende porque que arrancaram os olhos do Vigia, né, meu? Ele pediu. Vigia nas picapes, cara. Então o que vai acontecer? Eles vão estar de boa lá, vão estar curtindo a baladinha GLS deles. Ah, vai estar rolando uma pegação já, né, meu? Um negócio meio... sei lá. Pô, não, tem que ter assim. O Blob... Pode falar, Adriano, desculpa. Não, fala. Não, o Kraven tá contemplativo, porque ele sabe que aqueles são os últimos momentos junto aos amigos dele, que ele vai dar um fim na sua vida. Alguém tem que puxar algum papo com ele pra saber o que que tá acontecendo. Ah, não, o Camaleão, né? O Camaleão que é irmão dele, né, cara? É. O Camaleão já chega e manda um tá aí, mano. O que tu tá pegando aí? Por que tu tá fazendo uma festa? Teu aniversário é em abril, tá ligado? E agora é setembro, né, cara? É, teu aniversário é em abril, nós estamos em setembro, até te comprei um pijama novo lá, velho, que nem usou. Agora assim, a mãe te mandou umas meias também, não te viu usando. É porque não combina com a calça colada, sabe? É. Ah, é que tu sabe como é que é, né? Meia não combina com sapatilha. Então não é cor de oncinha. Aí o crime já manda assim, não, eu tô pensando nos bagulho aí, tô pensando no... resolver umas paradas aí, tô encasquetado com os negócios. Daí eu não sei, de repente eu vá viajar, vá me sumir por uns tempos, assim, sabe? E pode ser que eu não veja vocês por bastante tempo. Uma coisa assim, tipo, ele algum, fala, mas ele até não algum fala. Até algum roteirista filha da puta resolver isso. É. Oh, escuta, aí tem... O Octopus tá aí no meio? Eu não lembro. Tá. Tá? Aí ele chega assim, ó, meu, toma as paradinhas que eu inventei, cara. Eu... tava no laboratório, inventei uma paradinha pra te animar, cara. Toma um negócio, mistura essa bebida aí. Ó, a gente tá... Boa fala. Noite, Cinderela, já. A gente tá esquecendo uma coisa, cara. Tudo bem, cara. A festa dos vilões, daí os heróis vão parar lá. Por que que os heróis vão parar lá? Será que não tá rolando na festa que tá meio chata e aí o... Não, o Tony Stark tá... leva todo mundo pra... Não, o Wolverine tá com o namorado dele lá e aí ele... Pô, mansão dos Vingadores e tal. Pô, por que tu não chama alguém do trabalho, Ben? Daí o Hércules fala pra aí o Hércules. A gente não pode esquecer que o Hércules dessa época fazia parte dos Vingadores, é verdade. Exato. Daí o Hércules manda um SMS lá, ou fala com o Capitão e com o Tony Pinga no Mesner, não sei. Fala assim, ó, nós vamos estar no bar tal lá, se vocês quiserem dar uma chegada, só pra fazer uma companhia e tal, até quero apresentar alguém pra vocês. Ah, não, aí. Mas então, vamos ver se eu entendi, peraí. A gente tem aqui um encontro dos dois mundos, o dos mutantes e dos heróis. Porque o Wolverine isso. Também, ele é mutante, ele vai convidar o Estrela Polar, o Shatterstar, quem mais falou? O Victor. Vai acontecer o seguinte, tipo, o Hércules vai assumir pros Vingadores o seu lado mais, né, o lado colorido da força, e aí ele vai, e o Wolverine também, né, cara? Então eles estão propondo, os dois vão fazer o maior furdunço lá, né, os caras vão trazer um monte de herói de nada, cara, só ligando pra tipo, perpetuar o mesmo. Oficializar o namoro deles e tal, eles combinam na tal da boate. Como é que era o nome da boate? Você tinha falado no nome de boate. Ostra Azul. Ostra Azul, cara. Mas o, eu acho que assim, o grande causador tem que ser o Tony Pinga, que trouxe o Capitão América. Tá ligado? O Capitão América, ele é um cara old school, ele não vai entender essas paradas, cara. Ele vai ficar bolado. Tony Pinga. É, quem pode começar a briga, inclusive, é o Capitão, né? Exato, não, exato. Exatamente. Vai que alguém chega, ele viu um monte de cara de marinheiro lá. Fica nervoso, ah, tô desrespeitando a minha corporação. Não, ele chega e diz assim, não, legal, que é um bar de militares e tal, né? Ele chega e não, legal, tô em casa. Até que de repente um militar chega e diz assim, e aí, capitão, tá afim de mostrar onde é que esconde esse escudo aí, cara? Vai dar desculpa a mim? Passa assim. Mas tipo, mas até e então... Aí, quer tomar um suco de laranja, não sei, sabe? Porque até então, os heróis até chegaram lá, o pessoal que o Hércules convidou e tal, mas, tipo, eles estavam convivendo pacificamente, tá ligado? Sabia que... Existe uma questão aí que é interessante, tanto no universo Marvel ou DC, eu acho que eu já vi isso numa história da Marvel, que tem alguns pontos que eles são, tipo, neutros, né? Que os caras não brigam. E na DC tinha um bar, né? Acho que era todos os místicos da DC, todos os personagens envolvidos em magia, eles se reuniam, seja vilões ou heróis, eles não brigavam entre si, né? Ah, então, de repente, esse pode ser o bar da Marvel, né? Que é um bar de LS, que os caras não brigam. É, tá escrito assim, bem grande na entrada do bar. No power. Então, Only boners, no powers. A gente não quebra o pau, a gente faz outra coisa. Né? Quebrar o pau, sai fora. Quebrou o pau, a gente chama o médico. Chama a enfermeira noturna lá. Caraca, velho. Desenterrei? Não? Oh, não. Bem lembrado, cara. Então é isso. Então, até então, tipo, entrou o pessoal dos Vingadores lá, atestaram, Hitor, deixa o Hulkling. Deixa eu só falar. A gente tinha falado que o Galactus ia ser DJ, é isso? A gente comentou. Não, é lá que a gente tinha falado. Ele tem que tocar. Tô olhando no banner antigo. Balada cósmica. Eu tô olhando no banner antigo. A gente tem que botar o Galactus nessa balada aí, cara. Tem que estar no flyer. Galactus, né? Vou deixar um oco nesse planeta. Não, cara. Não, tem que estar no flyer, né, cara? Galactus não cabe no... Ah, cara, tem um monte de coisa que fica em propaganda de internet aí que não tá lá, também. Ah, é verdade. Pode ter no flyer da festa ali. Eles Galactus, entendeu? Prometeram. Tipo, DJ Galactus e uma letra bem pequenininha, yeah, do lado, né, cara? E já era. Não. Cara, assim, DJ Galactus... Foi imagem do Galactus e deixa escrito assim, DJ Galácticos. DJ Galácticos e os surfistas bronzeados. É, e os surfistas bronzeados. Surfistas bronzeados, né, cara? Cara, DJ Galactus, parece MC Galactus. Cara, é muita coisa de funk, né, velho? Isso que eu ia falar. Os surfistas bronzeados podiam ser dançarino de funk que faz a bicicleta humana na Marvel. Não, cara. Eles que cantam Soul Brocha, né? A versão cósmica do Village People, é isso que tá falando? Nossa senhora, a versão cósmica do Village People, cara. Sim, aí tu tem um policial Lanterna Verde, tu tem um oficial lá da Frota dos Novos. Sabe, só funções diferentes. Um Atlântico, que tem que ser um bombeiro. Isso só ia ser mais legal, cara, se essa balada fosse ou festa fantasia ou festa do pijama, tá ligado? Ia ser muito mais. Cara, DJ Galactus chega lá, é o pit pote de pasta com balde na cabeça, né? Cara, ainda. Sabe quem podia aparecer nessa balada ainda aí? Não quero dizer nada, mas podia aparecer o Homem Vergonha, né, cara? O Homem Vergonha? É, não sou Homem-Aranha, não, cara. Não, pô, sou Homem-Aranha. Bom, tipo, o Homem-Aranha tava passando. Aí, cara, né? O Homem-Aranha vai lá porque ele tem curiosidade. Certo? Que aí ele vai lá com a roupa aquela do Quarteto Fantástico com o saco de papel na cabeça. O Homem Vergonha, cara. Cara, em vez de ser Como que tu não é um Homem-Aranha, rapaz? Mano, em vez de ser um. Que aqui? Em vez de ser um saco de papel, podia pôr uma camisinha, tipo, fumê na cabeça, tá ligado? O cara vai parecer um terror. Aqueles ladrão que põe a meia na cara e estica o rosto inteiro, saca? Aquelas meias de meia calça. Tipo isso. Tá lá também. E aí, então, até então tá tudo pacífico lá, junto com os heróis, pá, eles entram, mas ninguém se estranha, lugar neutro, tem que ficar curtindo o rolê. Ali, curtindo o rolê. Parando de vez em sempre pra ir no banheiro masculino em duplo. De boa. Clima de muita oração. Tá, mas vamos parar pra pensar o seguinte, cara. É, a gente tem já os heróis e os vilões lá dentro, tá? Qual vai ser o estupim do quebra-pau? Tá, assim, ó. Chega lá o Wolverine e liga pros chegas dele. Aí o Hércules liga pros chegas dele. Daí começa a chegar uma galera. Mas daí a galera ainda não sabe o que tá acontecendo. Aí chega lá o Tony Pinga com os capitas. Aí o capitas, ó, legal. Bar de militares. Não, a galera. Não, aí o Tony já olha pra ele e fala assim: não, Steve, o negócio é o seguinte, cara. Isso aqui é. Passou muito tempo, né? Cara, sociedade... mas eu acho que o Tony. Não, cara. Eu acho que o Tony tem que estar muito bêbado. Eu acho que ele tá brincado, cara. Eu acho que tinha que ser começar com capitas mesmo, só que ele ir no bar e pedir uma cerveja. Só que o cara dá uma caipirinha de morango pra ele. Ele não ficou. Não, a caipirinha. Caipirota. Aí ele ficou puto. Aí o que ele fez? Vai tirar a satisfação. E quando tira a satisfação, percebe que tá no bot gay e fala assim: mas não tem cerveja por aqui. Aí começa a putaria, tá ligado? Não, pode ser uma sequência, tipo aquela do Procura CM, que tá o personagem do Jason Lee lá naquele bar de lésbica, lembra? Que ele vai com o Ben Affleck. Vocês viram esse filme? Sim. Ele começa a olhar pros lados, vai dando aquela sirene da música, assim. Aí ele começa a olhar assim, só tem mina conversando com mina. E mina passando a mão na cara da outra mina. Exato. Aí ele, cara, ele pega. Epa! O que tá acontecendo aqui? Ele para, ele dá um socolão na mesa, assim, diz, que porra é essa aqui, caralho? Aí que vergonhice é essa? Que putaria é essa? Daí o Tony Pingo olha pra ele e diz assim, essa aqui é só dos anos 2000, né, cara? Essa aqui é... Cara, o Capitão, ele vê dois soldados se beijando assim num canto, né? Isso. Escutem, senhores, eu acho que tá vendo algum engano aqui. Ó, os soldados podem estar fazendo aquela mesma pose da foto clássica, aquela do fim da Segunda Guerra. Só que daí é dois caras, né, meu? Tony, que droga de lugar é esse que você me trouxe, Tony? Capitão, né? Isso não é uma manobra militar. E não foi isso que eu quis dizer, com o sentido. Parem com isso, parem vocês dois, parem! Aí começa uma treta interna, tipo, entre os Vingadores e os brother X-Men do Wolverine e do Hércules, tá ligado? Nós estamos bolando a história, mas a gente tá esquecendo os artistas, cara. A gente tem que pensar naquele momento, página dupla, tá ligado? Que é quando dá o início do quebra-pau, que o capitão vai lá e alguém tem que botar a mão no ombro dele e dizer assim, ó, pô, deixa disso. Eu acho que tinha que ser o Hércules. Estamos esquecendo o Kraven, cara. Nós estamos esquecendo o podia ser o Kraven, porque o capitão podia começar e o Kraven, como anfitrião, não gostou muito, tá ligado? Foi tirar a satisfação. Tá tendo a festa ali do Hércules e do Wolverine, mas também tá, tipo, tem uns balãozinhos, aí tem um papelzinho escrito: tchau, Kraven, boa viagem pra sei lá onde é que tu vai, Latveria, não sei. É, tá escrito assim. A festa de despedida do Kraven, aí tá ali, tá escrito bonitinho e tal. Aí ele vê que o Capitão América fica meio boladaço, ele pega o sua taça de vinho, e ele pega a taça de vinho dele, vai tomando cu, não fala mal do pantalão. Ele pega a taça de vinho dele e chega assim: desculpe, senhor Brasil, que o senhor está um pouco exaltado, gostaria de pedir para abaixar um pouco o tom de voz, aqui somos todos educados. Abaixar um pouco o tom de voz, só tem esse bumbo incessante, cara, tocando no fundo. Não, mas a balada... Você não está vendo esses dois homens aqui, gritando a força? Não, pode ser. Já que nós estamos ouvindo a voz do capitão, tem que ser que... Sabe, puxa a agulha? Puxa a agulha do vinil. Sim, né? Para de tocar tudo e daí tá aquela página dupla, né? Para de tocar a música e o capitão manda: mas que porra é essa? Todo bar olhando pra ele. Todo aí o Mario vira pra ele assim, aí eu tá tipo. Eu sou desenhista, eu tô imaginando a cena, cara, fica muito engraçado. Aí tá o Fremen, tá o Fremen segurando a taça de vinho assim, aí tá o Fremen segurando a taça de vinho, aí tá os amigos dele assim, a galera com aquela cara de. Não, ele não disse isso. Ai que horrível. Gente, passada. Aí o Kraven, de tanga, ele põe a mão no ombro do Capitão América e diz assim, ó. Você vai me desculpar, mas. Em respeito ao símbolo que o senhor é, por favor, o senhor faça isso. Em respeito ao símbolo que o senhor é, se coloque no seu lugar. Um negócio assim, tá ligado? Foi, Edson, ou ele podia falar, em respeito ao símbolo sexual que o senhor é, se coloque no meu lugar. Cara, eu imaginei tipo o Chaves, saca? Apaga, para a música e solta esse bando de viado aqui. Não, que cara, não, para a música, aí o Steve Rogers olha pro Tony Ping e diz assim, esse bando de viado se pegando nessa merda. Ele para, ele olha pra trás, tá tipo a festinha do Kraven, assim, sabe? Tipo, tchau, Kraven, boa viagem. Todo mundo assim parado olhando pra ele com uma cara agora, de bunda. É agora que rola a inspeção do Maguire, né, cara? É isso aí. É. Isso aí. Caramba. Mas podia ser assim, aquele diálogo, o capitão louco gritando pra caralho sem perceber que a música acabou. Ele falando um monte de merda, tipo assim, o cara me cumprimentou, a mão dele tava fedendo a cu, caralho. Que eu negócio assim. Tu sabe que eu tenho escudo, mas ele não me protege de tudo. Como que ele vai me proteger dessa viadagem toda? Eu não paguei meu Google Chrome pra vir numa festa dessas. Eu tenho certeza aí, que eu sou aranha. Aquilo não eu fiquei, eu fiquei 40 anos congelado pra ver sua merda dentro. Me congela de novo, pô. Eu não fiquei 40 anos congelado pra ver essa merda aqui. Não, e não esqueça, isso tem que ser em três quadrinhos que tem o mesmo enquadramento, com um balão gigante. Desenhado pelo Maguire, escrito, né, pelo Bendis. E aí, o capitão é tão moscão que ele não se ligou que a música tinha parado. Né? E aí, ele continuou gritando em três quadros. No cantinho esquerdo, do cantinho esquerdo do quadro, você só vê o Homem de Ferro fazendo aquele sinal com a mão, assim, pra ele baixar a bola. Baixar a bola, e nos primeiros é pra ele baixar a bola. No último, ele não fez palma, assim. Tipo. Oh, sabe, eu acho que podia ser assim, cara. Numa parte da página, se todo esse grito do Capitas, tá ligado? E só o olhar de todos os caras que estavam lá. Depois, na outra parte, tipo, todo o resto do bar, como tava olhando pra ele, tá ligado? É, tipo, uma página dupla, assim, com todos os heróis bem detalhados, olhando ele com uma cara de... todos os vilões, assim, olhando pra ele com uma cara de indignação, incluindo os outros caras gays, assim, os heróis gays. Todo mundo olhando pro Capitão América com uma cara de indignação, assim, tipo... E o Tony Stark com uma face palm, isso, tá ligado? É, tipo, eu não dou minha bunda pra escutar essa merda, sabe? Exatamente. Aí, nisso, aí o Kraven se aproxima, ele põe a mão no ombro do Capitão América e diz assim, olha, o senhor como símbolo que é, vou... pedir gentilmente pra você baixar a sua voz, que tá rolando uma festa de despedida aqui. Uma festa de família. Baixa a bola, ou se retire do recinto. Aí o Capitão América olha pra ele assim, e se eu não fizer isso, tu vai fazer o quê? Tu vai dar um beijo? Aí ele lasca um beijo na boca do Capitão América. Fica tipo o pé na longa, assim, tá ligado? Pega com a mão, assim, nas orelhas do cara. Cara, aí... Pega nas asinhas da camada. Que filme que dá pro Maguire fazer aquela risadinha que ele fazia do Guy Gardner, sabe? Uau! É, cara. Aí nisso só corta o Kraven, assim. Daí o Kraven olha pra ele falar, eu posso fazer o pior de final beijo. Aí ele, sei lá, quebra uma cadeira na cabeça do Kraven. Aí começa uma putaria desgravizada. Aí vira atrapalhões. Aí, sei lá, tipo... Aí não, tem o Kraven vai lá pro Capitão América e vai dizer assim, eu vou fazer miséria com você. Tá, mas não pode esquecer que agora entra a função do Garfinho, gente. O Garfinho. Não, agora vai ser top. Aí vai ter, tipo, sei lá, o Octopus enfiando os tentáculos na bunda de alguém. Menino arrancando piroca. Tony Stark tem que ser o filho da puta que quando começa. O Tony Stark pula pra trás do bar. Não, quando começa a briga entre o Kraven e o Capitão América, o Tony Stark tem que ser o filho da puta que grita: porrada! É! E todo mundo começa a se bater também, tá ligado? Eu vejo tipo o Homem-Aranha se mandando de fininho, cara, na hora que ele vê. Exatamente. Exatamente. com as calças baixas ainda. E tinha que alguém tinha que falar pro Octopus, vai dar esse cu pra mim e vai, cara. Ô, cara, eu quero relaxar com você, tá ligado? Vou pegar... O Octopus com dois caras pelo cu, assim, um em cada tentáculo, agitando os caras assim, cara, pra tempo. Pô, a gente podia botar o Speedball com uma gangball na boca, né, velho? Ele saindo de uma salinha fechada assim. O que aconteceu? Tipo que Pulp Fiction, né? Pulp Fiction. Speedball, onde é que você tá? Sai o Speedball e logo atrás do Speedball sai o Luke Cage assim, batendo palminha. Aí pode entrar justamente aquela música que tava na trilha do Pulp Fiction, aquela... Tararana, tararana, tararana, tararana, tararana, tararana. É. Seria muito foda, mano. Luke Cage com roupinha meio de couro, assim, tá ligado? Luke Cage com aquela taninha de couro, assim, com suspensório, sei lá. Ah, aquela máscara de couro com zíper na boca, tá ligado? Estão pagando ele tá indo, né, cara? Ele é herói de aluguel, né, cara? Ó, esse é um cara que podia ser segurança, tá ligado? Também. Boa, mas segurança podia ser o senhor Tirateima, né, cara? Tá ali no canto dele, ninguém mexe com ele, não mexe com ninguém, cada um faz o que quer. A gente licitou lá no início da conversa a tigresa, né? Assim, uhum. Que ela ia ter ido até, talvez. Cagando no em cima do Homem-Areia. Cagando no Homem-Areia. Eu acho que teria mais simpatizantes também, né? Tipo, moço também, lá, né? Também. A Tundra. A Tundra. A Mulher Hulk. Mulher Hulk também, a Sina. É, a Mística. A Mística é fácil. Se transmuta ainda. Tem que botar elas na briga aí também, cara. Tá, mas temos que pensar nessas cenas de briga aí. Então, só um pouquinho, a gente começou com o flashback, aí voltamos pra essa cena toda da festa, mas tem que ter um corte aí, cara. Vai ter que ter um momento que eles ficam embriacados, cara. Alguma forma deles estarem intoxicados pra parar lá no fundo dos Vingadores. É, sim, mas acho que depois dessa treta aí tem que... Não, porque depois da briga, tipo, depois os caras param, tipo, eles estão se espancando, aí, tipo... Pô, aí do meio do nada o Capitão América olha pro lado e, sei lá, vê o Tony Pinga pegando um cara, uma coisa assim. Como assim, cara? Aí ele vai lá e a Mística chega nele e diz assim, calma, tudo se resolve. Daí tipo, a Mística pega o Capitão América, não, cara, cara, não. Cara, você olha, não é tão ruim. Nessa hora, tipo, de repente, assim, depois que a briga já deu escalada, vamos tá pra briga depois. Mas na hora que deu a escalada máxima, assim, na briga, o negócio ia sair de controle, aí o Hércules e o Wolverine começam a fazer um discurso de inclusão. Isso, que, isso. O amor que supera tudo, não sei o que, aí eles param. Um trecho daquele filme, o Milk, né? aí eles dão mão dada, assim, dele. Aí o Pit Potter passa e começa a bater palma, assim, ninguém segue ele, aí ele para. Cara, é um fudido, né? Aí o Capitão América olha e diz assim, tá bom, mas não vou dar o cu pra ninguém. Mas assim. Cara, eu ainda imagino o estopim do Capitão América, cara. Ele gritando assim, o único militar que eu vi aqui foi o Sargento Ross. Aí quando vê o Hulk vermelho saindo de fininho, assim, saca na porta. Mas e as brigas, cara? Vamos pensar umas brigas que o Garth Ennis faria nessa porra, cara. Ah, cara, ia fazer o Homem-Areia entrando por orifícios nunca imaginados antes, né? Jato de areia. Jato de areia. Passando KY no espetáculo com uma brocha. Não pode. Eu pensei nisso, cara. E usando, enfiando no rabo de um cara e usando ele como um porrete, tá ligado? É nessas horas que o Demolidor combinava pra cena, cara. O cara podia se errar, tá ligado? Pegava todo esse vibrador lá de silicone e ficava tocando como se fosse o bastão dele, tá ligado? O cara pegava por engano, assim, tá ligado? Ele joga o bastão dele no Homem-Areia, o Homem-Areia absorve os bastão, ele, puta, tô desarmado. Ah, não. Tem dois negócios aqui que vai servir. Esses bastão tão marcando demais, né, cara? Achei aqui nessa salinha de onde o Speedball saiu. Mas tá meio molhado, de nojento. Isso, que cheiro é esse nesse negócio aqui, mas foi tudo bem. Pera aí, esse cheiro desse negócio... Esse track tem o cheiro do Luke Cage. Como assim? Puta que pariu. E e parece que ele tava mexendo com graxa. Ai, meu Deus. Eu queria ver os caras, no meio dessa briga, se os caras carcar o Gambit, tá ligado? O Gambit é amontoado por uma galera, né? Esquece que o Gambit usa aquele bastão dele, aquele sarrafo. Sim, sim, eles pegam o bastão, eles pegam o bastão, eles pegam o bastão, pega o bastão dele. O Gambit devia acender os consolos e tacar nos caras, tá ligado? Igual ele faz com as cartas. Energiza o consolo, enfia no cu do cara e sai correndo. Eles ainda vão com aquele rastro de energia púrpura, assim, sabe? Não, cara, no meio do quebra-pau, o Gambit devia sair do banheiro com os discos do George Michael, assim, sabe, debaixo do rastro. Cara, eu vou lembrar uma coisinha pra vocês aí, já que nós estamos pré-edição. Que agora que vocês são chapa branca e estão pedindo pra eu tirar a frase lá. Esse podcast tá entrando pra um terreno que é fácil pra levar um processo de um de vocês. Processinho, então... seu amiguinho. O site é rico, a gente não tem medo de processos. Então prossiga. Ih, velho, o negócio tá começando a ficar violento demais. A coisa tá começando então aí. Não, tem que ficar mais violento antes de chegar o clímax. Mais violento. É Get Endes, cara. Violência nunca é bastante. Mas se for assim, o clímax vai ser tipo sexo brutal, tá ligado? Cara, vocês estão esquecendo que a balada tem que se prolongar. Então a gente pode transformar isso aqui mais ou menos como o filme dos guerreiros, dos Warriors, tá? Isso, eles têm que chegar até a mansão dos Vingadores, cara. Então a coisa. Fechou o pau lá dentro e, tipo, sei lá, o Steve Rogers, o Tony Pinga e o Wolverine e o Hércules fugiram, cara. Fugiram. Aí o Kraven disse assim: eu sou Sergei Kravinov. Meu orgulho, meu oco está em jogo. Aí ele, não, ele sobe no balcão junto com a drag queen, que é a... E ele passa. É a host e ele fala assim: a balada de Kraven se estende às ruas de Manhattan. Aí todos os vilão. Aí eles começam a perseguir. Boa. Perseguiu os que fugiram lá, que eram exatamente. O Capitas, o Tony Stark, quem mais? O Wolverine e o Hércules. Ah. O resto tudo ficou lá e tomou um cacete. O resto se fudeu muito. Literalmente. Não, vamos definir aqui quem é que vai pra mansão. Dos vilões. Dos vilões? Vai o Kraven. Vai o Rino com um vilão montado em cada chifre dele. Ele só tem um chifre, não tem? É, quem tá montado deve ser o Pete Potipa. Sempre se fudendo, cara. Tem que ser os mais chegas dele, assim, pra... Ah, o Camaleão, então. O Camaleão. O Octopus. Homem-Areia. Homem-Areia com o leite na cabeça ainda. Ainda não. É lá na mansão. Na mansão. A tigresa deu... Ela deu uma escapada da costa oeste. Foi parar na costa leste, né? Missão de reconhecimento, HD. Vamos definir esses quatro, então. Kraven, Camaleão, o Octopus e o Homem-Areia, então. Isso. Se for atrás dos outros quatro que fugiram lá. Agora a gente tem que trabalhar uma aventura urbana aqui, porque em princípio a gente tem o Demolidor, que não entrou na festa, né? Sim. Que eles podem cruzar com o Demolidor. Eles podem cruzar com o Punho de Ferro, que tem potencial. Pra Fist Punch, né? Punho de Ferro, cara. Cara, no meio, só pra fazer um pequeno retcon, no meio da briga se descobre que o Pete Pote de Pasta, na verdade, ele não usa cola, ele usa outras coisas. Não. É Garth Ennis, né, cara? É Garth Ennis, agora é a sequência Garth Ennis. A gente não pode ele atirando, porra, né, cara? Ele atirando dentro da boca do Shattered Star. Ah! O cara, eles têm que cruzar com o Justiceiro, que é a maior reaça, hein, mano? Ah, também, cara? Então, tipo, o pessoal fugiu pra Mansão Vingadores, eles sabem que eles estão indo pra lá, então eles estão seguindo o rastro. E aí eles começam a se... Tipo... Tá. O Tony Stark tá bebaço e o Capitão tá meio. O Capitão tá meio desmaiado, que ele apanhou um pouco, então, tipo, o Wolverine e o Hércules estão ajudando a levar eles pra casa, né? O Hércules tá levando de um lado o Tony Ping e do outro tá levando o Capitão América, né, cara? Isso, isso. Correndo, e aí o Wolverine tá olhando pra eles assim: rápido, amor, eles estão vindo. Amor. Aquela tira cara. Tira a mão da bunda do Capitão. Eu tô de olho nessa zoeira aí, hein? Então, tipo, eles não podem se envolver em briga nenhuma, eles estão só seguindo e coisa. Aí eles vão pedindo ajuda pros outros. Exatamente, pros outros heróis. Cara. Então, nisso, eles cruzam lá com. Pede pro. Cruza com o Justiceiro lá, com o Demolidor, já manda. Mas se eles cruzarem com o Justiceiro, eles estão fodidos também. Não, ah, é, tá certo. Mas a gente tá falando de qual Justiceiro? Nós estamos falando do Justiceiro do Garth Ennis ou o Justiceiro que fica pelado meditando no subsolo lá no esgoto, que é o do filme do Dolph Lundgren? Não, caralho. Caralho. O Justiceiro que anda de Harley Davidson no esgoto. Caralho, cara. Exatamente. Se a gente quer que o vilão chegue até Mansão do Vingador, tem que ser o do Dolph Lundgren. É, pelado ainda, que ele escutou um. Ele sentiu um tremor e saiu correndo com medo de desabar o esgoto. Cara, imagina o Justiceiro armado, pelado, saindo na frente, desse vilão, e os vilão tudo assim, gente! Tipo, olhando pra ele e assim, que isso? Esse homem! Aí o Kraven olha e diz assim, ele é meu. O Kraven pera aí, um de cada vez. Fala, Godot. O Kraven vira pra ele e fala assim, bela pistola. Ele fala, mas é uma metralhadora. Eu falo, não falei, você tá segurando na mão. Aí o Kraven sai correndo, tá ligado o espacate da Psylocke? ele sai correndo, assim, daí aí aparece uma imagem de página inteira, assim. Aparece ele abrindo o espacate tipo da Psylocke na cara do Justiceiro, tá ligado? E o Justiceiro no susto largando a arma, assim, a arma voando e o Justiceiro caindo, assim, com o Kraven sentando na cara do Justiceiro, assim, dizendo assim, um já foi, só faltam quatro. Pera aí, eu acho que eu já sei mais ou menos o que você tá dizendo. Pera aí, deixa eu achar a cena aqui. Psylocke na época que o Jim Lee desenhou, né? Isso essa aí, cena essa aqui, mesmo. Ó, essa cena da Zia Lotz aqui, só que mais perto que o Kraven no lugar dela. Isso aí. Isso. Página isso. Quádrupla, assim, né? Quatro páginas. Caralho, bem assim. O Kraven, aí tu imagina o Kraven com a malhazinha apertada, assim, sabe? A tanga, né, cara? A tanga de oncinha. Tangona apertada ali, assim. Então, tá, então, continuando aí. Eles derrotam o Justiceiro. A gente tem que pensar em heróis urbanos ou então outros gêneros de heróis. Ah, o Punho de Ferro tem que encontrar certo. Não, de ferro, é. Punho de Ferro. Mas encontra o primeiro demolidor puto da vida, porque ele finalmente descobriu o que ele tava usando pra bater no pessoal lá na boate. E volta pra recuperar os negócios dele que tá dentro do corpo do Homem-Areia. É, mas não dá pra esquecer que o demolidor é um herói católico, né? Mas não é herói. Ele vai estar na porta da igreja, assim, tipo, rezando já. Mais puto aí, tipo, ele vai estar na porta da igreja pedindo perdão pelos pecados dele no meio do nada. Ele vem não, ele vai estar lá. Se açoitando. que nem naquele filme lá do. Baseado no livro do Dan Brown. Opus Dei, né, cara? Aí ele tá lá se. Eu não sabia o que era. Lá, e ele dizendo assim, não, eu prometo que essa vai ser a última vez. A outra eu não tive culpa. Tipo, dizendo uns negócios assim, sabe? Autoflagelação, né, cara? Daí a galera tá chegando dele, ele vê que a galera tá vindo de longe dele, não, então eu vou resolver essa parada sozinho. Cara, nós põe na lista aí também o Cavaleiro da Lua, cara. Aí o Demolidor vai atrás dele. O Demolidor meio que deixa eles passar e segue eles pra ver onde eles estão, pra ver onde eles vão ir. Aí eles estão indo, daí, tipo, do meio do nada aparece o... Porra, como é que é o nome daquele outro cara que nós tínhamos falado antes? O... Não, cara. Não, cara. E agora, os que estão junto com eles o Bazooka. Bazooka. Caralho, cara. Tipo, tem que entender que tipo, tem o Wolverine e o Hércules correndo na frente e atrás tá vindo a galera, tá ligado? Não, cara, mas só saiu os quatro, tá ligado? Sim, sim. Tá, Eles estão logo atrás. O Wolverine e o Hércules com o Tony Pinga, carregando o Tony Pinga e o Capitão América. Rogers, correndo os dois. E aí atrás dele tá vindo quem? O Homem-Areia, o Kraven, o Camaleão e o Octopus. Camaleão e o Octopus estão indo atrás deles. Isso. Aí cada heróizinho que vai aparecer vai ser um deles que vai derrotar, tá ligado? Do Kraven já foi o justiceiro. Kraven deu um espacate na cara do... É, a gente tem que pensar que os outros vilões agora têm que participar também. Eu acho que como o Demolidor é cego, o que pode acontecer é o Camaleão, de repente, virar Electra ou virar... Sabe, alguém pra enganar Ele vira Electra, ele vai lutar contra o Demolidor. Ele, opa, mas essa Electra tem pacote, como assim? É porque o Demolidor é o pegador, né, cara? Daí ela vai chegar nele, daí sente o cintaralho. Cara, daí ele ia começar a vomitar e já perdi a luta, tá ligado? Ele Exatamente. Ia ver que esse tempo todo ele pegou o traveco. Então, o melhor. Ele tinha ficado de encontrar Electra naquele bar. E aí ele descobre que a Electra, na verdade, é o Camaleão, cara. Olha aí. Porque ela é grega, né? Aquela coisa. Sempre né, foi o Camaleão, nunca existiu uma Electra. Exatamente. E aí ele ainda manda essa. Eu achei que essas coisas aconteciam porque tu era grega, não porque tu era um homem. Esse negócio de beijo grego. Era isso mesmo? Aí o Camaleão muda a voz assim: eu sou russa, meu amor. Ou melhor, russo. Então tá aí, o Demolidor, tipo, teve uma dignidade rechaçada e aí dele começa, retirou da luta. É Demolidor, como é que é? É a queda de Murdoch número 2, né, cara? A queda de boca de Murdoch. E ele começa, pode ser que nem o HDR falou, ele começa a vomitar lá de nojo e de sentidos tipo... aguçados, né? Sim, cara, diz, meu Deus, todo esse tempo. Não, ele vai ficar que nem aquele trecho do Ace Ventura lá que ele tá no chuveiro. Aí tu olha, tá tipo tocando Boy George no fundo. Passa ele correndo, indo atrás, tá o Demolidor lambendo o asfalto, assim. Então, seguindo aí pra gente chegar perto dos finalmente aí da história, quem mais aí que vai bater com eles? O Punho de Ferro? É o Punho de Ferro, Cavaleiro da Lua, e eu acho que a gente tem que encerrar os heróis urbanos aí, porque no prédio do Quarteto Fantástico eles foram lá e tá rolando alguma coisa, né? Rolando alguma suruba, alguma coisa que tá restrita. Os Vingueiros Fantásticos, né? Imagina, cara. O embate do século, Homem-Areia e coisa, ia virar vidro, cara. A gente tem que deixar o homem de areia inteiro ainda pra. Pra mansão. Mas então acho que eles têm que derrotar aí, então, o Punho de Ferro e o Cavaleiro da Lua e chegar na mansão, cara. E daí a gente tem que bolar a gente tem que ver o que, que vai acontecer na mansão lá pra eles. O Cavaleiro da Lua vai chegar com a nave dele e o Punho de Ferro tem que estar na rua também. Então teria que ter algum vilão com arte marcial, talvez. Sobrou quem? Sobrou um mistério, né? Pode acontecer o seguinte, tipo, tá vindo o Cavaleiro da Lua com a nave dele, aí o Octopus olha e diz assim, deixa pra mim, ele sobe na... O Octopus vai dizer que é superior. É, o Octopus vai dizer pra ele assim, ele olha pro leitor, dá aquela piscadinha e diz assim, beijo, moço. Eu sou superior a esse cara. Ele pula na nave do Cavaleiro da Lua. A nave do Cavaleiro da Lua, ela tem um formato bem sugestivo, né? Sei lá, de uma piroca, um negócio assim. O Octopus entra lá dentro. Daí o Cavaleiro da Lua diz, o que tá fazendo? Sai da minha nave. Dele, o que eu tô fazendo? Tô trabalhando e relaxando. Ele pega. Só aparece a nave, assim, vista de fora. E aí o Cavaleiro da Lua gritando ali, não, minha calça não, caralho! Começa a nave batendo nos prédios, assim, a nave cai no chão, aí sai o Octopus, assim. Não, e outra, ele pode estar dizendo, né, assim, você está violando as minhas três personalidades. E quem tá pegando no meu pau? A sua quarta? Essa quarta personalidade. Tá pegando no meu pau a quarta. E aí, mas sobrou uma treta do Punho de Ferro contra o Homem-Areia, cara. Uma treta? Cara. Sobrou o Homem-Areia, então. Isso, sobrou o Homem-Areia pra... O Mistério não tava com ele já? É, o mistério tava junto, cara, mas o que, que o mistério exatamente ia fazer? Não, cara, não, o mistério tá fazendo. O mistério tá fazendo os efeitos da balada, fumacinha subindo. É, cara, ele... É, não, mas o punho de ferro chega assim e diz assim: ah, porque eu vou parar você, não sei o que lá. É tipo, aí tá lá o mistério e o Homem-Areia juntos, daí o Homem-Areia assim: ah, não, porque eu vou matar esse. Daí o mistério pensa assim: não, deixa pra mim. Aí o mistério usa os poderzinhos dele de ilusão, assim. Aí o Punho de Ferro volta pro dojo dele, assim, daí, ó, o que está acontecendo? Estou voltando pro meu dojo e tal, daí aparece o mestre dele olhando pra ele assim, não, jovem gafanhoto, agora você vai aprender as técnicas secretas e tal. Daí aparece um monte de outros alunos, assim, tipo, eles têm vestido com umas roupas de luta, assim e tal. Aí do meio do nada todo mundo começa a se chupar e a se comer, é uma trepação. E aí o Punho de Ferro diz, Deus, que porra é essa que tá acontecendo? Ai, meu Deus, daí, tipo, ele começa a pirar o melão, assim, daí chega o Homem-Areia e dá um petoleco na orelha dele, e, tipo, ele cai duro no chão, assim. Aí o mistério diz assim, viu? Tem como não resolver as coisas com violência o tempo inteiro. Aí, tipo, aparece o Punho de Ferro, assim, em posição fetal, em posição fetal. O nome da cidade não era Kulum à toa, né, cara? E eles tacam ainda atrás do Wolverine e do Hércules lá. Cara, o que eu imaginei agora? Eu imaginei eles chegando na mansão dos Vingadores, os quatro ali chegando, só que o Tony Stark bêbado perdeu as chaves, tá ligado? Do portão. Não, tá tentando achar a chave em todo o compartimento. E aí os vilão alcançam eles, tá ligado? Aí os vilão alcançam, a gente tem que, tipo, tem que seguir algum acontecimento agora, assim, pra... É, então, acho que agora caberia o discurso lá do Kravi. O Kravi já seguiu eles pra, tipo, se desculpar, que não sei o quê, pra explicar a situação, tá? Aí eles ficam de boa. O Kraven foi lá se desculpar dando porrada em todos os heróis que apareceram. Não, não. O Kraven, ele ia ter um papo com aquela galera ali. Porque, tipo, ele, pô, o Wolverine é gay, o Hércules é gay. Não, tipo, vamos ficar numa boa, né? Tipo, a galera GLS unida, né? Uma parada assim. E daí, tipo, a galera que apareceu no meio do caminho e apanhou foi, tipo, dando colateral. Eles nem sabiam o que tava acontecendo. É, não, aí mas... viram os vilão correndo ali, né? É, viram os vilão correndo e vamos eles assim, viram mano. Quatro heróis fugindo, um monte de vilão correndo atrás deles, né? É um dia normal no universo Marvel. Aí eles... Chega o Kraven, né, cara? Chega o Kraven, é o seguinte, olha. Bater quando assalta banco, tudo bem. Bater quando você conhece alguém, tudo bem. Agora bater quando dá bunda, não, gente. Não, não é respeitar. Homofóbico. Você, capitão, que é a melhor parte da América, nós temos que aceitar as diferenças, não sei o que. Aí o capitão, você teve razão, não sei o que. Eles já estão se acordando, já, o capitão e o... Aí o Tony, opa, peraí, tô ficando sóbrio. Pô, pessoal, vamos entrar aí, vamos chamar o Jarvis aí, vamos resolver isso aí num sei lá, num beer pong aí. Concurso de dança, né? Que a gente falou no. Eu achei que ele ia chamar eles pra jogar um strip poker, cara. Tá merda. Não, não podemos esquecer assim: a Deus balada aconteceu na sexta ou no sábado? Cara, tem que ser na sexta, pra dar tempo de se recuperar, né, cara? Porque vai ser sinistro o negócio. E aí no sábado eles estão todos de manhã na mansão dos Vingadores com o Jarvis ou sem? Porque fim de semana o Mordomo às vezes pede folga, né? Ah, é verdade. Eu acho que ia ficar melhor sem o Jarvis, né, cara? Ou de repente alguém sumiu com o Jarvis, cara, não sei. Teoricamente sem o Jarvis, mas de repente ele apareceu lá de cinta liga rosa, tá ligado? Não. Roupa de pregadinha. Ai, que nojo. Eu dei off. Não, e um detalhe. Eu dei off. A fase, né, que o Jarvis era caolho, né? Nossa. 6 horas da manhã, Caolho é um apelido carinhoso que o Hércules dá pro Wolverine, né? Horror. Aí eles tomam todas lá, esvaziam lá as adegas da mansão. Então, aí eles encontram a tigresa lá. A tigresa tá lá, se junta a eles, né? Tá, então eles vão chegar. Então, isso é muita viagem do. É uma viagem do Morrison mesmo, tá ligado? Não, tipo, aí eles finalmente se encontraram lá. E tá daí... vendo como funciona? Aí o Tony Pinger fala assim, ó, galera, o negócio é o seguinte, ó, tem umas balinhas aí, né, pra dar um barato legal, a gente pode usar elas e. Me dá vermelha, capitão. Dá azul, Viagra. Eu vi um cara que tomou uma vez. Tô doidão. eles tomam as balinhas do Tony Pinga e daí acorda, cara. E agora? A tigresa. Pô, gente, obrigado à caixa de areia que vocês instalaram, aliás. Não tem caixa de areia nenhuma. Finalmente atenderam minhas reivindicações. Mas tem que ser algo tipo assim, ó, o primeiro que acorda é o Kraven. Aí o Kraven acorda, daí ele acorda e ele já encontra o Camaleão. É o Camaleão. Ih, porra, estamos na mansão do Vingador, cara. O que aconteceu ontem? Não, peraí, o Camaleão tinha ficado com quem mesmo? Com o Justiceiro? Ah, não. O Camaleão é o Demolidor. Demolidor, né? Deu um corno no Demolidor. Aí ele chega pro Kraven e diz assim: pô, caralho, estamos na mansão dos Vingadores, vamos embora, cara, antes que dê merda. Daí o Kraven tá deitado numa cama, assim, dele, não, tá bom, vamos embora. Ele levanta, ele olha, tá ele deitado na mesma cama que o Tony Pinga, assim. E o Tony Pinga abraçando ele. Tava de conchinha. Não, o Camaleão acorda, ele vai procurar o Kraven, daí ele entra no quarto do Tony Pinga, tá os dois de conchinha. É, e vai de encontro com aquele início, né? Isso, exato. Agora a narrativa voltou em tempo real, beleza. Estamos na mansão dos Vingadores, cara. Vamos se mandar. Mas cadê o Homem-Aranha, caralho? O Camaleão, ele acorda. O Camaleão acorda no formato da Electra, abraçado no Capitão América. É importante. Não, ô, cara, só um pouquinho, pera aí. Se ele dormiu com o Capitão América, tem que ter pelo menos dado a entender de que, ou durante a festa, ou sei lá, quando eles foram ter aquela conversa, o Capitão América se aproximou dele. Isso, não é? Foi no. Mas isso aí podia ser nos flashbacks lá, cara. Lá, né? No efeito da vodka, que os caras vão lembrar o que aconteceu. Olha aí, ó, efeito da boa, vodka. Boa. Isso. Ele acorda com. Então... Ô, Vini, ele acorda no formato do Bucky, abraçado com o Capitão. Caralho! Cara, isso aí é o primeiro flashback. Não, primeiro flashback. O desejo mais oculto do Steve Rogers. É, tipo, eles jogando verdade por sequência, assim. Quer que eu vire Electra? Tá, não, vira o Bucky. Isso, a droga do Tony Pinga já tá pegando forte nele, tá ligado? Não pode ser Electra. Tem que ser a Natasha Romanoff, porque ela é russa. Isso, a Natasha Romanoff. E na verdade, agora que eu me lembrei, quem dá as drogas não é o Tony Pinga, cara. É o Kraven, porque o Kraven usa uns incensos lá, umas... Exato, umas paradas. Aí tem umas paranoias da Fel, vai pra nós, velho. Isso. Um Santo Dive. Santo Dive. Que foi, Edson? Ele pode ter pegado os remédios do Pantera Negra, cara. Cara, não esqueci do Pantera Negra. Vamos misturar com os remédios que eu achei aqui no armário do banheiro? Tava escrito aqui, Tala. Não mexeu. Cala, eu fiz como farmacêutico. Não, mas é de chá. É Tchala, né? Tchala. Já que de computador ele não entende porra nenhuma. Cara, sabe o que ia ser o melhor de tudo? No fim, todo fim da história, alguém acorda assim, aí tipo alguém pergunta assim, porra, onde é que tá o escudo do Capitão América? Daí, o último quadrinho é o Hank Pym acordando assim, tipo, pô, merda. Enfiaram o escudo do Capitão América no cu dele, tá ligado? Tipo, ele fica gigante e aí podem enfiar o escudo no cu dele. Isso ia ser bom. Foi a Vespa, porque ela tinha brigado com ele, lembra? Ela quis se vingar do tabete que ela tomou. Só um pouquinho. O escudo não tava cheio de merda quando a gente falou no início? É, cara, a gente exatamente. É explicado porque que o escudo tava cheio de merda. Por isso mesmo. Por que o escudo tava todo cagado quando o capitão achou? Tipo, o Tony chegou com aquela galera toda, daí apareceu o Hank e disse assim: porra, vai rolar uma festa aí hoje e tal. Aí, pô, tal, deixei a Janet dormindo, não sei o que lá. Daí ele ficou louco junto, daí já ficou gigante. Eu já comecei a pegar o tique nas paredes, aquela porra toda. Aí a gente olhou pra ele e disse assim: ah, é, filho da puta? Então tá bom, vai me deixar dormir no quarto pra mim usar a melequinha com os amiguinhos. E ela pega o escudo do Capitão América, então vamos lá. Ela pega e voa, e ele, opa, alguma coisa esquisita está acontecendo. Agora tá bom, é sua vez. Então vamos deixar assim. Agora é sua vez. É. que mais aconteceu? Bom, vocês já estamos na finaleira. Aí eles saem da mansão dos Vingadores, vem lá a cidade lá meio destruída. Aí o Crevel, pessoal, foi a mansão dos Vingadores também, tá todo descontrolado. Não, é que eles descobrem que a festa. Eles descobrem que a festa seguiu e ficou descontrolada também e, tipo, saíram destruindo tudo, tá ligado? Saíram destruindo tudo. Exato, eles olham pro lado e só vê o Rino correndo de um lado pro outro com a cidade um cheia. A cidade cheia de porra pendurada, tá ligado? Isso aí é o Homem-Aranha. Isso é o Homem-Aranha quando eu vou por Nova York. O pitpot de pasta. Tirando a cidade porta, inteira. Fala na porta, da mansão dos Vingadores, aquelas velhinhas de 65 anos com aquelas placas de Jesus odeia os viados, sabe? A tia May lá. Como? A tia May. Aí, como é que vai terminar aí o negócio, então? Não, mas calma, daí é a turma do Kraven saindo da mansão dos Vingadores depois da parada toda. Sim, aí sim, se acordando. O Homem-Areia virou a caixa de areia da tigresa. O Camaleão virou o Buck e acabou dormindo com o Capitão América. O Kraven e o Tio Pinga fizeram concurso pra ver quem tomava mais vodega e acabaram na cama os dois. Os dois perderam? Os dois perderam. Não, o Kraven não perdeu. É. O Kraven deixou-se perder. É. Aí o Octopus. Ah, cara, o Octopus podia acordar sem os quatro tentáculos na mesma cama que o Hércules e que o Wolverine. Não, né, ele podia acordar com os dois muito enrolados, assim, nos tentáculos ali. Entrelaçado, tipo, assim, no meio, assim. Entrelaçado com os dois, assim. O cara tenta mexer o tentáculo. Ai! Exato. Que errado, cara. Aí, tipo, aí eles pegam, daí os heróis também se acordaram, né? Daí eles falam que. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Não, isso aqui não é que aconteceu. É implante de memória, né? Implante de memória. Nossa, é isso aqui. Aí só aparece o Tony Pinga dizendo assim: Jarvis, por favor, liga pro Stephen Strange e pede pra ele passar aqui. Ou pro Xavier, porque a gente vai precisar apagar uma memória da galera. E disso, o Kraven e o resto da galera dele dão um 10 na pata do viado e ó. É, e depois falam do Cris de identidade, né? Esse é o Cris de verdade. Ah, mas ó, cara, então eu acho que é isso, cara. Acho que é isso na boa. Tipo... Não, nós temos que fazer o link com a última caçada, que é o quê? Caçada. Que é o Kraven chegando em casa e olhando no espelho dizendo assim, pronto, eu já fiz tudo que eu precisava, agora só falta uma coisa. Exato. Tá batendo aquela fase depressiva, né? Quando a pessoa usa êxtase e tal. Exato. É o after party, é o depois da festa. Agora eu vou ter que dar execução ao meu plano, galera. Agora só falta uma coisa. Já tô com o oco no corpo e o oco na cara. Eu acho que está pronto o plot da falada de Kraven, todo o roteiro. Eu só preciso dizer uma coisa, cara. Se quiser encerrar o podcast com essa frase, é a melhor coisa. Não, antes de encerrar, a gente tem que bolar a capa. Como vai ser a capa do Marvel? Pois é. Pois... Isso é importante. Não, ó, a gente tem que ter variante covers disso. Eu posso dar uma ideia de uma capa? Fala. Fazer tipo assim, a baladinha. Aí, tipo, como se fosse uma balada, assim, meio escuro e tal, mas aí no fundo ter, tipo, um Goodbye Kraven, assim, um papelzinho meio rosa, assim, com uns balão, aí tem uma mesa cheia de bebida, ponche, docinho, um negócio assim, uma galera meio que se pegando e tal, todo mundo abraçado pra tirar uma foto com ele, sabe? Tipo, como se fosse uma festa de despedida, assim, e ele com uma tacinha de vinho, ou tomando um martini, ou aquela porra lá, assim, uma azeitona dentro com... Um negocinho dele olhando pra frente, assim, com aquela cara de filha da puta que o desenhista lá, o Maguire consegue fazer, assim, ele olhando pra frente com uma cara de filho da puta e em cima escrito assim, a última balada de Kraven. Se for variante, tem que ter uma capa dupla com todo mundo que participou da última balada com o George Pérez, saca? Ele que sabe meter muita gente no mesmo lugar, então. Eu acho que tinha que ter uma capa do Rivera, tá ligado? Na parte que quando fica tudo escuro na balada, como se fosse Demolidor vendo, enxergando no escuro, assim, naquelas onomatopeias dele. Não, ó, tem que ter uma ruim, né, cara? Eu acho que tem que chamar o artista original, que é o Mike Zeck, pedir uma variante cover baseada nessa aqui que eu mandei. Só que daí, ó, abram aí. Só que ao invés de ter o rifle, tem aquelas postes de polidense. E aí o Craven tá no palco com essa faixa que o Vini falou, né? A faixa atrás dele. A picape do DJ lá atrás, tá ligado? E aí, uns círculos, tipo assim, três círculos no lado, numa coluna esquerda, ou cinco círculos com a cara dos vilões, entendeu? Os amigos dele ali, que vão em aventura com ele. E no outro lado, o círculo com o Wolverine, com o Hércules, o rosto, né, deles, com o Homem de Ferro bebadaço, assim, e o último círculo com o Capitão América dizendo assim, que porra é essa, sabe? Aquela frase... Eu não fiquei 40 anos congelado pra ficar vendo essa garagem. Mas com aquelas caras carregadas, assim, né? Uma releitura dessa capa clássica. Que é foda, cara. Vamos ver. Vou fazer uma capa estilo hangover mesmo também, pra você ver num caso, tipo... É, exato. Os quatro acordando todo fudido, assim, e tu vê de fundo, sei lá, a tigresa cagando no Homem-Areia. Não, tipo, não, Homem-Areia. Em vez de ser um cara com tatuagem na cara. Isso. O Homem-Areia com toletaço na cara. Toletaço na cara. Nessa que eu mandei. Imagina, tipo assim, né, cara? O camaleão acordando o Buck com a bunda arregaçada, sei lá. Isso. O Kraven acordando só de cueca, assim. Eu podia olha só, né? Pitas acordando sem um dente, igual no Hangover. Pô, cara, velho, olha o desenho que o Zeke. Não, que o Zueste. Pra que Cintiq, né, Zueste? Pra que bambu, né? Pra que Intus, né? Cara, eu tô com preguiça de ligar o cabo. Cara, os bracinhos do Capitão América. Tu pegou o espírito do Tony Stark bêbado, cara. Olha o sorriso na cara dele, cara. Mano, essa capa tinha que ser igual esse pôster do Se Beber Não Case, velho, na moral. Cara, que afundei esse desenho, velho. O Segui tá do caralho, velho. Dá pra ver que os caras tão no bar. Não, peraí, não é o Segui, é o Evandro que põe é o Evandro que põe no banner, né? Não é o Segui, né? Evandro, tu tem que usar essa imagem do Zueste, cara. Ficou, cara. Tipo assim, sabe a capa do episódio, que é o ícone do arquivo do MP3? Põe isso aqui, velho. Clique no desenho do Zueste pra você. Cara, é muito foda, cara. Isso é muito foda, cara. Eu não tô zoando, Zueste. É sério, cara. Velho, tu conseguiu. Isso aqui é a arte do. E é o capitão de armadura, né, cara? É o capitão de armadura. Isso aqui é a arte de dizer muito com pouco, cara. Olha a cara desse Tony Stark, cara. Velho, ele tá muito feliz, cara. Ele tá muito feliz. Ele tá muito feliz, cara. Olha a cara do capitão disso. É bem essa capa, mais ou menos, aí, o seguinte. Tá foda. Bem, então. Tá, cara, deixa eu ver aqui, ó. Se beber num caso. É o post do Hangover 2, tá ligado? É o post do Hangover. Eu acho, assim, eu acho, e o Evandro vai. Não vai resistir, ele tá desempregado, né? Não, caguei isso. Sempre. Ah, tá, não. Quer dizer que tu ia acabar editando essas fotos e tudo, ia botar logotipo. Fazer as variantes corpo. Nossa ideia é que o Evandro faça uma capinha. Exato. Fazer uma das capas variantes. É, faz de conta que tu trabalha na Abril, reinterpretou a capa, que nem o Marcelo Campos fazia. No Guerra Secreta, tá ligado? Caralho, Zueste, olha o que eu achei descrevendo o Pit Pot de Pasta, cara. Olha essa coisa, cara. Essa é a versão do Pit Pot de Pasta da nossa história, velho. Ah, não, mostra aí. Não é o Pit Pot de Pasta, né, cara? Não importa, cara. Apareceu essa merda aqui, velho. Pode. Então, o código foi difícil, cara. Isso aqui é uma versão super-herói lá do personagem do Do Drink do Inferno, cara? É, o cara tinha uma pistola na... Machine, né, cara? Eu não lembro desse Sex cara. Sex Machine. Cara, esse desenho dos Reis, eu lembrei daquele aquele casal gay do Vila César, mano. Como é que é o nome daqueles dois lá? O Enio e o Beto, exatamente, cara. Tá o Enio e o Beto. Caralho, cara, tem action figure dessa Sim, porra. Eu ia dizer, o Code Piece tem action figure, cara. Eu li. Cara, tem que fazer uma história desse cara, velho. Tem que fazer um quadrinho desse cara. Olha o action figure do Code Piece. Que eu acho que é essa aí que eu tava olhando, cara. Então, galera, para as considerações finais agora, eu quero que cada um diga um easter egg que seria legal de ter na história da Balada de Kraven. Aquela easter eggzinho, assim, numa página lá escondida. Começar pelo seguir. Tá. É o convidado que se foda, né? Convidado tem que tomar no cu. Não, aí, fala, tá, convidado por último, é o... fala por último já. É, o convidado é o último, faz jabá, tá? Tu não sabe como é que funciona as coisas aqui, né? Vou falar três rapidão. Botar o logo do MDM em qualquer lugar, tá ligado? Só desonra. Não sei se é. Colocar um dildo de Mickey, de orelhinha do Mickey, ia ser muito clássico, cara, muito clássico. E eu queria que tivesse uma passagem easter egg de um segurante seu Luke Cage e o cara, o segurança não deixar ele entrar na balada porque fala que ele tá armado, tá ligado? Só isso já seria um easter egg da vida, de verdade. Zwaist. Easter egg, cara. Em algum canto na balada tinha que ter o Servini. Boa, cara, boa. Cara, não, cara. Fino frequentador. O Fino, o Evandro e o Nicolas, né, cara? Ai, caralho, eu não entendi. Eu tô mais burro, cara. Caralho. Então, cara, você lembra daquela foto que o Edson colocou no Skype, que era do jacaré com um sorrisinho de eu vou comer teu cu? Devia ter essa imagem ali de fundo dele olhando naquele sorriso. Sentado numa mesinha olhando assim, seguindo, tá ligado? Tipo... Ah, tem que ser com aquele sorriso, cara. Eu colocaria um El-Chan tocando na balada. Boa. O Servini. Ah, cara, agora que o Dente falou, eu colocaria se não for pedido do Crave de formatura do vídeo, entendeu? Uma festa acontecendo ao mesmo tempo ali, cara. Godaka. Cara, eu colocaria ou Vila de People na fila pra entrar, ou o George Michael saindo do banheiro, sabe? Então, pra encerrar, vou pedir pro Daniel Gadé falar seu easter egg e já faz o teu jabazinho maroto, por favor. Beleza. Agradecendo a sua participação aí. É isso, cara. Eu fiz parte da história desse, que é um dos uma das franquias desenvolvidas já pelo grande portal Super Amiche, que é a Balada de Kraven. É um inclusive, todo ano de todo ano. Eu sei que para quando o site virar uma referência da cultura pop brasileira, vocês vão promover uma festa chamada Última Balada de Kraven. Exato, vai ser a festa de lançamento do novo site, tá ligado? Do novo patrocinador, sei lá. Vai se chamar Última Balada de Kraven, chupa. Não, cara. É óbvio que esse nome vai ser cortado. Mas enquanto isso, quero aproveitar a audiência dos meus queridos afiliados, certo? Para convidar vocês, Super Amiches, a ouvirem ouvirem o Armcast, podcast do Dynamo Studio, em dynamo.art.br. E um dos patrocinadores aqui desse episódio também é o meu canal do YouTube, Daniel HDR Arts, né? youtube.com/DanielHDRArts. Exatamente. E um easter egg. Só dizer que o Daniel HDR Arts paga em dia, hein, cara, o patrocínio. Eu queria só dizer também que... Perguntas, né, cara? É, inclusive, eu tô muito contente que o Vini aprendeu a usar o Hangout, né? Sim, agora ele descobriu como é que é. Eu só fiquei triste porque o HDR agora não faz mais desenho do Brasil, né? Então... Ah, faço, cara, só que eu tenho que botar uma piroca em todos. Exato. O Segui tá sabendo, o Segui levou lá o Brasimão pra autografar. Desenhou uma piroca na mina. Teve... Um massa. E o easter egg que eu queria comentar é que eu acho que na festa, um dos convidados que tinha que estar aparecendo lá é o Jim Shooter. Porque o Jim Shooter disse que no universo da Marvel, ele era editor-chefe, não tinha homossexuais. E todos esses personagens, cara, eles tiveram all the time, cara, na época que o Jim Shooter tava como editor, cara. Então, ele merecia estar nessa festa. Encolhidinho, assim, no canto da festa, na hora que o capitão desse chilinho, que ele gritar, ai, ai. Então tá, galera. Valeu aí a presença. Vamos encerrar. E não sei se vocês vão descobrir a nossa promoção maneira aí. Continue ouvindo. Até semana que vem. Fala. Ouvintes, lembre-se que isso era pra ser uma história do Batman. Ah, então, agora, eu acho que tá bem do que agora isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Viu, Fabiano? Um abraço, Fabiano. Faz todo sentido nesse, agora. Nesse caso, só que nesse caso não ficou gay o suficiente, então passou pro Kraven. Não com Mr. Egg, então eu gostaria de botar logo no fim da HQ ali uns agradecimentos especiais a Fabiano Silveira, que adora Marvel. Adora Marvel, adora o universo Marvel. Um abraço, Fabiano. Um agradecimento especial da saga aqui pra ti, então, cara. Dedicada a Ana. Dedicada ao professor, né? E aí, pessoal, até semana que vem. Falou. Vai gravar essa. Fiquem com uma promoção depois dos 38 minutos de música pós-podcast. Beijo. I've got all my love to give. I will survive. Yeah, pessoal, chegou a hora da nossa anunciar a nossa promoção da Balada de Kraven. Pedir pro Sirvini explicar a promoção, por favor. Então, pessoal, o negócio é o seguinte: DJ Galácticos, ele não pôde comparecer à festa, acabou sendo propaganda enganosa. Então a gente vai pedir para vocês, ouvintes, escolherem um nome de DJ que vocês quiserem usar. Eu não sei porque eu fiz aspas com as mãos, vocês não. porque você é burro, Vini, é especial. Vocês vão escolher um nome de DJ que vocês vão usar e vocês vão enviar pra gente uma setlist com 11 músicas que deveriam tocar na balada do Kraven. Nós, os membros do Super Amistos, nós vamos escolher junto com as HDR, 11 melhores, né? Junto com o HDR. A gente vai escolher as 11 melhores músicas e o melhor nome de DJ. E o vencedor da promoção vai ganhar um sketchbook com uma arte especial da última balada de Kraven, feita pelo Daniel HDR. Acho que você tá podendo ver aí no post, né, a arte. Segui e os Waste, eles viram essa arte sendo feita em tempo real lá no Fast Comics. Quer dizer, A ilustração ilegítima nasceu e está explorando todos os desejos reprimidos de vocês. Então, no caso, se você quer ser o proprietário do meu sketchbook com essa arte original exclusiva, que depois que eu tiver morrido vai valer alguma coisa, você... Nem que for vergonha, né, promoção. Cara? Vai valer a... Nem que se valer a vergonha. Nem que for a vergonha que passou desenhando lá no meio de todo mundo. É verdade, né, cara? Quantas pessoas na fila olhando fazendo aquilo ali? Cara, eu sei que é... Quem que tava do lado que você falava pra... Era o Kong? O Morcelli, do TA0. Não, é o Morcelli. Caralho. O Morcelli também tava. Tipo, cara, tava muito errado. A melhor parte foi... O Daniel tentando meio que explicar pro Morcelli o que ele tá fazendo. Por que que tá fazendo isso? Então, galera... Escutem esse podcast, participem da promoção. Ah, só pra lembrar, essa lista com o nome das músicas e o nome de DJ tem que ser enviado pro nosso e-mail, que é contato@superamixes.com. Porque eu sou burro e eu não lembro o e-mail. Ninguém lembra. E a gente deve ter falado, porque vai estar no post também. Né? É. Ah, vai estar no post, então tá beleza. Você é uma pessoa que não usa e-mail, será que eles podem mandar também por mensagem privada na página do Facebook lá? Cara. Não, né? Não, ninguém olha. Então, aqui, cara. Ninguém olha. Vai te olhar depois da promoção. Você tem que ter um e-mail, velho. Se você tem um Facebook, você tem um e-mail. Se você fez cadastro no Discos, você tem um e-mail, cara. Cara, tipo, em algum momento tu se cadastrou no e-mail, porque até pra currículo, tá ligado? É. Só pra falar, velho, há 8 anos atrás eu tinha um e-mail, tipo, no Zip e-mail. Você deve ter esse e-mail também, cara. Relaxa. Ele deve estar ativo ainda, pessoal. É, relaxa. Nem se for pra tu cadastrar no Chaturbate, cara. Você fez um e-mail. Então é isso aí, pessoal. Participe da nossa promoção aí, que em breve a gente anuncia os vencedores. Os vendedores. A gente vai dar um emprego de vendedor da Natura pros caras, tá ligado? Exatamente. O primeiro lugar vai ganhar o sketchbook. O segundo lugar vai ganhar um maço de Enciclopédia Barça pra sair vendendo de casa em casa. Gente, isso aqui não é piada, velho. É sério, é uma promoção. É, a parte da promoção é de verdade. A parte da Barça pode ser. Do emprego também. O terceiro lugar é uma máscara de fofão pra te trabalhar num trenzinho carreta furacão. Exatamente. Ou aquelas máscaras mó caro. Quintas pilas, cara, velho, tá louco. O terceiro é uma máscara de fofão, papelote de cocaína pra vender enquanto tu trabalha, não. É isso aí, pessoal. Ai, participem, comentem aí. Beijos na vida. É, não tem um prazo pra... Ah, é, pois é, né? Não, mas o prazo a gente anuncia lá no. A gente anuncia os no... caras saem mandando. No post a gente fala a data certinha, até porque a gente nem sabe quando que vai sair o podcast, cara. É, o post a gente tem 2 podcasts na frente hoje. A gente bota a mulher do Google pra falar depois do prazo. Não, cara. Mulher do Google tá salvando muito. É, daí tá tipo. É, assim, eu sei bem como é que é. Tipo, o Godoka falando assim. Não, mas pior que a gente pensou de sacanagem, cara. Porque tem tudo sempre. Tá o Godoka falando assim, não, pessoal, é porque... Daí corta a mulher da voz do Google. É porque a data da promoção será do dia 23. O negócio é, tipo, não é nada programado, assim, nada editado. É um Godoka. Não, cara. Agora que você ouviu o podcast... É o podcast. Podcast. Podcast.